Marginal Tietê, o trânsito segue carregado nos dois sentidos. Que 3 de maio, parada! Corredor Norte-Sul completamente congestionado. O motorista que passa pela saída do Rodoanel encontra dificuldade. 97, estádio 97, estádio 97, estádio 97, estádio. E trânsito parado, um caos anunciado, já tô alucinado, parado. Mas pra minha alegria, eu mudando a sintonia, encontrei na energia o estádio. Meu time fez gol, ganhou de 3 a 0. Meu humor melhorou, na 97 estádio começou. 97, estádio 97, estádio 97, estádio 97, estádio. Delegado tá no ar, o estádio 97, aqui pela Energia 97. Vamos lá, em nome de Polo Ar, com a Polo Ar Acondicionado. Se você entra no clima, acesse poloar.com.br. Em nome do Grupo Esser, um nome construído com história. Também em nome de BV Financeira, né? Tá precisando de dinheiro? A BV Financeira tem a solução, hein? Ligue 3003-7888 ou acesse www.bvfinanceira.com.br. Com a BV você sempre pode mais. Em nome também de Engove, vai pra balada? Bom, Engove, para você, se persistir os sintomas, um médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. Tá no ar o Estádio 97. Boa tarde a todos vocês aí. Opa! E aí? Boa Opa. Tarde, doutor. Estamos na área. Ô, vovó, tudo bem aí? Tudo certo? Tudo tranquilo? Tava com saudade. Aí, uma semana sem te ver. Uma semana sem me ver? Não, mano. Como assim? Sem me ver? Aí, às vezes eu perco o tempo do tempo. Vó, eu tava aqui ontem. Ai, desculpa, vó, esqueceu. Tá bom. Aí ontem. É que você parece o meu tio. Tava aqui ontem. Tio, tudo bem que talvez semana que vem eu vou ter que ficar os dias em casa. Ah, não faz isso, porque a gente vai embora também. Vovó, eu tô aqui desde as 7 da manhã. Pode não parecer. É mesmo? É. Cacete. É, sim, senhores. Deixa eu pegar um café daqui a pouco. Dudu. Mas é uma azeitona. Vez... Aê, azeitona. Não, é azeitona, a coisa mais nojenta e escrota que eu vim toda minha vida. Então manda aqui azeitona pelo RG aqui. Toma essa azeitona aí. Toma essa porra aí. Toma. Ai, jogou na vó azeitona. É, não, não gosto disso aí. Olha, dá pra fazer um... RG, isso é uma porcaria. Tô certo, Mano? Pra você. Detesto azeitona. Mano, vai na minha. Boa, Mano. Ô, Mano, você gosta de estrogonofe? Detesto azeitona. Azeitona é a coisa mais escrota. Eu vou fazer estrogonofe pra você com azeitona. Mas com azeitona não. Tem azeitona, vó. A minha azeitona é legal. Seu molho e seu frango. Ou a carne. Estrogonofe tem que ser com champignon. Não, aí também não gosto. Mas é o certo. Não é não. Mas é o certo. Não é não. Como não é não? Não é não. Ué, isso é com azeitona? Também não. Sem estrogonofe, nada. Domênico Gato. É o molho, é o molho, tá certo. A carne ou o frango. Deixa eu perguntar pra quem sabe de cozinha. Pode perguntar, tudo vai. De cozinha. Mota. Aí, tudo bem, Motinha? Tudo bem. Sei que é um exímio cozinheiro de primeira mão que eu fiquei sabendo, Motinha. Sim. Motinha. Como é que se faz um estrogonofe e o que vai no estrogonofe? Estrogonofe, você... Original. Tem... Original. Arroz. Ele vai ketchup, ele vai molho inglês, ele vai flamba, você flamba... Flamba. Adoro tomar uma flambada. Flamba, aí você pode flambar ou com uísque ou com vodka. O original era feito com vodka. Porque ele flambava com vodka. Flambava. Ou água de coco. É, flambava a carne. Certo, certo. Né? Que mais vai? Aí você põe o creme de leite. Certo, vai azeitona. Aí você quer... Não. A avó, mas vai ketchup. Chupa. Não vai. Respeito, não vai. Não vai azeitona, não e vai. E vai o champignon Paris. Champignon, tá vendo como eu sei? Olha, eu faço champignon. Aí Paris. Vai o presunto, eu ponho o fígado, Paris, viu, Paris. Dodô? É. Qual a diferença do Paris pra um sei lá qual que é o outro aí? É que geralmente o champignon Paris, ele é aquele grandão, ele é aquele champignon tradicional, só que ele é maior, é. É, campeão zon. É o mais cabeçudo. É o cabeçudão. Ó, bugou. Ô, Mota, ao invés de presunto, eu faço com fígado. E presunto? O estrogonofe não vai presunto, sua louca. É lasanha, né? Esqueci. É lasanha, sua louca. Você já fazia estrogonofe de presunto? É estrogonofe de lariquento. Nossa, estrogonofe original é isso. Arroz e batata frita. É o acompanhamento. Batata palha. Pode ser frita, pode ser palha. Batatas originais. Mas palha já é a coisa mais moderna. Antigamente é batata. É batata. Você pode ser Masterchef. Você é bom cozinheiro. Sou bom. Bom cozinheiro. Eu sou bom. Oh, já fumou um cigarrinho de palha já, Domênico? Não. É bom, viu? Meu bom. Seu Bento. Também gosto. Com pulmão ruim. Seu Bento, tudo bem com o senhor? Isso aí não faz mal. Vamos aí, vamos ao. Vamos ao Santos. Santos. É medicinal? Let's go! E aí, Gê? Let's go. Oi. Como é que tá aí? Tô vendo a receita do estrogonofe. Tá vendo aí? Olha lá, tá vendo? Tem carne moída que moe, né? Olha lá. Carne moída? Estrogonofe tá escrito, de carne moída? Estrogonofe de carne moída não existe, sabe? 500 gramas de carne. Não. Estrogonofe de mané. Não é moída, não. Ah, então tá bom. Estrogonofe de trouxa. A avó não ensina mais nada. Vamos se ferrar todos vocês, viu? A palmeirinha. Gê, você apresentou aí? E o Chiquinho voltou, hein? Chiquinho voltou a correr, voltou. Recuperação, corrida no gramado, Chiquinho, tal. Chiquinho, o Guinho. Em breve está à disposição. E Ricardo Oliveira, né? Questionado aí pelas quartas de gols, né? É. Falou que não veio passar tempo na Vila e ainda vai dar alegria. Tá ainda muito. Tá esquema Catar ainda, né? Meio lento ainda, né? É o que nós comentamos ontem, né? Tem que ir voltando aos poucos. Eu gosto, já falei ontem, gosto do futebol do Ricardo Oliveira. Acho um cara bom de bola. Bom. É bom de bola. Bom. É bom. Agora, só preciso. O que eu peço é que quem tem que administrar isso é o técnico. Quem tem que ter essa sensibilidade é o técnico. Por quê? Sim. Porque também tem um garoto muito bom. Né? Uma promessa muito boa, tá no banco, tá bem. Tá bem fisicamente, tá bem taticamente, tecnicamente. Então também você não pode queimar o garoto. Então tem que saber administrar isso. Claro, não vai sacanear o Ricardo Oliveira, mas também não pode sacanear o moleque. Agora, quem tem que resolver isso não sou eu. Não sou eu que sou o técnico. Entendeu? Quem tem que resolver isso é o técnico. Com sensibilidade, com inteligência, assim como faz o Tite quando administra o grupo do Corinthians. Só isso. Ô, Azedão, o que você acha do Ricardo Oliveira? Ah, espetacular, né? É uma pena não ter jogado a Copa, né, RG? Por quê? O Ricardo? Que o Fred melhor fez, que o Fred é, velho. Eu concordo com o Azedão. Quem que é melhor que o Fred? Melhor que o Fred foi? Melhor que o Fred? O que o Fred fez na Copa do Mundo? O que o Fred fez na Copa do Mundo? Eu tô dizendo que qualquer um seria melhor que o Fred. Foi o que eu disse. No momento da Copa, o Ricardo Oliveira nem foi cogitado. Vocês estão loucos. O que eu disse que você... Não estamos falando quem foi melhor na carreira inteira. Nem eu tô falando isso. Eu tô dizendo que na Copa do Mundo, Domênico, você com camisa 9 faria mais coisas que o Fred fez. Mas eu sempre fui muito bom jogador. Não, mas ele não foi cogitado porque ele não tava jogando no Santos, né? Se tivesse. É. Tá. É isso aí, seu Beto. É. Beleza, bom, vamos e o CT? Vamos aqui em mim. Não, o CT vai construir, né? O RG, calma. Cortou o vestido. Então tá bom, vamos lá? Esse é muito vamos ao Parmeira. Vamos ao Parmeira. Cortou o vestido. Fuck não, Palmeira! Faz, só o cheiro já me deixa... Pô, Domênico, vocês, Domênico. E nós? Vocês, veja, nós, ó, igual azeitona. Nós aqui, ó, nós. É. Ai, que alegria. Nós aqui, ó. Nós aqui, ó. Não, vira pra lá. Não, mas é que você vai falar de nós, então. Não, nós não, deixa eu ver. Não, nós aqui, ó. Não, vocês. Nós aqui, ó. Ó. Nós aqui, ó. Que cor que é o vestido, Domênico? Que nós, ó, nós. Que cor que é o vestido? Não tô enxergando, né? É, enxerga aí. Que cor que é? Comprido, não é, Domênico? Bacana o vestido dele. Ô, Dodô, fala as notícias, eu tenho um comentário depois do Dodô. O Parmeira aqui agora vai enfrentar o Vitória da Conquista pela Copa do Brasil. Algumas mudanças aqui do time, hein? Nós vamos jogar quando? É quinta? Amanhã. E eu vou transmitir, falar a verdade, na Bandeirantes com Deus, passar? José, o Danadinho. Fala a verdade. E o Zé Roberto tá fora de jogo também. O Zé Roberto saiu, né? O Vitor Hugo também. Então é novidade amanhã, hein? Qual é a novidade? O Jackson. Vai pra zaga amanhã no lugar do Vitor Hugo. Do Pandeiro. Qual é o nome do rapaz? O João Paulo fica na ala esquerda, no lugar do Zé Roberto. O Luiz Vitor rodou, né? É, exatamente. E Gabriel Jesus ficará no banco. Não pode ser. É. Sério? Ficará no banco amanhã. Foi relacionado. Relacionado amanhã. Trabalhando, gostou, Domênico? Mas põe pra jogar, né? No banco. Vamos trabalhar. Aí você leva e deixa o menino no banco, não põe pra jogar. Não adianta porcaria nenhuma. Eu colocaria ele de titular, sabe? Sim, por quê? Sim, vovó. Porque os campos, parece os campos do Sub-17, né? Aí vai bem. Né? Ele já está adaptado, com adaptamento, né? E o Zé Roberto teve uma cirurgia bucal, né? Exatamente. Cirurgia bucal. É tudo esburacado o campo lá, velho. Não sei. Sabe quem é o ídolo deste time aí, Domingo? Lá em Vitória da Conquista. Paulo Almeida ganha 15 mil reais. Quem é Paulo Almeida? Amigo do RG. Lembra do Santos? Não, não pode ser aquele lá. É, aquele lá. Ele tá na Vitória da Conquista. É, o Sombra uma vez falou que ele ia parar a carreira no Remo, lembra? E foi pior, hein? Mas ele está no Vitória da Conquista. Porque o Remo é maior que o Vitória da Conquista. É, bem que acontece sim. Vocês estão me ouvindo bem? Estão reclamando que o meu som tá ótimo. Tá ótimo, está linda. Alto e claro. Ô, Dodô, podia botar amanhã o Fábio no gol, viu? Fábio no gol? É, porque a bola não chega, o Palmeiras não toma gol. Então põe o Aranha. Não, o Aranha. Então põe. Olha, Aranha foi relacionado também. Põe o Valentim também. Aranha é bom. Aranha foi relacionado. Eu digo pra todos que Aranha é valente. Aranha é bom. Aranha é legal. Aranha é bom. Aranha não é bom. É legal, é legal. O pessoal lá do Sul que perseguiu o Aranha, nunca foi chegado no Aranha. Isso. O Aranha é um grande sujeito. Aranha é bom. Grande, bom sujeito. Bom. É bom. Vai que o Fernando Prato se machuca de lesão. Não. Como tá zicando, hein, velho? Não, agora o Mano não fala que ele é dodói? Pode ser, pode ser. Não. Não, braço curto. Põe o Jailton no gol. Quem? Jailton. O Jailton é o goleiro que veio do Cearense lá e nem jogou. Mas e você sabe o que é curioso, RG? É. Ele nunca entrou e já tem um amarelo, porque ele tava no banco e tomou um amarelo. Ele tomou um amarelo. Tadinho, né? Ô, esse cara é meio jagunço, né? Ah, mas pra jogar contra o Vitória dos Conquistadores lá, vai, né? Jagunço, bom, né? Jagunção. É isso aí que temos, muito né? Bem. Você acha que deve matar o jogo já da volta ou deve fazer uma renda bacana aqui? Fazer matar essa bagaça. Já mata sempre agora ou tem um joguinho? A favor de ter jogo a menos no calendário. Então teria que matar. Mas algumas pessoas já me ouvi dizer que vão segurar pra ter jogo de volta. Pra ter um dinheirão. Eu ouvi isso já. Eu também ouvi. Pra ter renda no jogo de volta. Ué, mas é uma medida que eu acho que é até interessante, Domingo. Sabe por quê? Mas o Palmeiras tá dando uma renda desgraçada. Não, mas fora a renda. É, se você não tem a partida de volta, é complicado porque você fica, às vezes, muito tempo sem jogar. Então é importante você administrar, óbvio, que você não vai correr risco. Você vai pegar uma equipe, teoricamente, pra 1x0, 2x1, tá tudo certo. Mete 1x0 lá. É que toca a bola. É óbvio que o Palmeiras não vai tomar sufoco aí e não vai correr risco de talvez ser eliminado na primeira rodada da Copa do Brasil. Eu concordo. Mas vale a pena aí trazer o jogo de volta e explorar sim. Tem que usar a arena. O Palmeiras aí por jogo tá arrecadando aí... Tá dando dinheiro lá, né? Acho que em torno de 2 milhões e meio a 3 milhões. Tem que aproveitar essa safra aí. Tem que jogar o quanto mais puder dentro da arena. Tem que aproveitar. Mas aí é depois verdade. Acontece arena. Igual que aconteceu contra o Asa de... Mas eu tô... De Bilaca, lá. Mas o Asa, o Palmeiras perdeu de 1x0 então, e venceu de 2x1. O jogo lá fora, perde, viu? É, não sei. Eu acho vai que tem ganhar logo. E eu, pra mim, tem que meter 3, 4 nesse time. Acabar logo e vambora. Mas tudo bem, né? Isso é coisa de torcedor também, né? Traz o jogo, gente. Traz o jogo. Ganha mais 2 milhões aí na Arena do Porco, velho. Quanto mais puder jogar no estádio, melhor é. Esse jogo não lota. Será? Ah, não lota. É um jogo pra levar o filho, velho. É. Será que não lota? Eu acho que cobrar barato, lota. Vem de semana da cidade, viu? E cobrar barato, lota. Ó, seu Bento, segue. Vamos ao São Paulo. Tricolor. Ah, hoje chegou o camisa 8 lá, hein? Chegou, hein? Chegou o camisa 8 e lá. Falar a verdade, eu dei no meu programa. Quando o Corinthians foi campeão do mundo em 2000, eu falei que ele ia jogar no São Paulo. Caraca. Falar a verdade, eu adiantei, eu dei o furo, Mota. Tô bom pra Mota. Oi. É, então. Então tá aí, chegou ele, né? É, falou que aquela história que não tem que provar nada pra ninguém, apesar das críticas, papapá. O torcedor do São Paulo não pode entrar nessa do torcedor do Palmeiras, porque realmente no Palmeiras ele não fez nada. Mas dentro do time do São Paulo, que tá um time que tá arrumado, e tá se ajeitando mais, cada vez mais aí, o Wesley vai jogar, e vai jogar fácil quando tiver condições. Então, eu acho que o São Paulino não pode entrar nessa onda do Palmeiras e falar... Fica cornetando o Wesley e tal, nada a ver. E ele, inclusive, falou que uma coisa legal que a gente sempre fala aqui, que essa história de jogador vai jogar no outro time, eu não faço gol em respeito e tal. Não comemora. Eu não comemoro, né, quando faço gol. Mas nesse caso é o contrário, né, mano? Ele falou que vai comemorar. Porra, vai. É, tá na cara que vai comemorar. Eu acho que ele vai dar mas primeiro precisa fazer o gol e outro. Se ele fizer, acredito que ele vai dar até cambota. É lógico, os caras ficaram cutucando ele o tempo inteiro pra falar disso, né? Ô, Mota, e sabe o que é o mais engraçado? Que ele falou, mas eu fiz meu papel, livrei o Palmeiras do rebaixamento. Onde? Ué, ele tava tem que falar isso ao Thiago Ribeiro, não ele, velho. Ele tava em campo? Ele tava, na maioria dos jogos. Ô, Mota, vou falar sério. O Wesley pode ir pro São Paulo. Mas o Palmeiras não se livrou, as pessoas que livraram ele. O Rudy e todos aqui. O Palmeiras, o Wesley pode ir pro São Paulo, marcar 5 gols por jogo, ser um puta cara. Na minha opinião, no Palmeiras, ele foi um exemplo de um mau profissional de futebol. Ele não tava nem aí com o time, nem com porra nenhuma. foi desleixado. No São Paulo pode ser que ele faça tudo diferente. Eu vou falar aqui. Agora, no Palmeiras, ele foi muito mal. Pode ser, mas agora tá no São Paulo, ele vai ter que agora fazer a vida o jogo dele. Até porque lá no São Paulo não vai poder ficar encostado, né? Não, porque o Wesley joga a bola, gente. Então, eu acho que ele tem bola. Mano. Eu acho. Eu, se fosse o Muricy, eu montava meio campo do São Paulo ali com o Souza, tá certo? Porque eu acho que vai brigar pela posição aí o Souza e o Denilson. Não acho que os dois possam jogar juntos ali, junto com o Wesley no meio. Eu acho que o meio campo tem que montar assim, Motinha. Souza, o Wesley, o Michel Bastos e o Ganso. E na frente, Pato e Luiz Fabiano. Exatamente. Tá bom, porque o Maico tá, poderia estar indo para o Grêmio, só que é o seguinte. O Grêmio e o São Paulo estão discutindo aí, viu, seu Bento? E dizem, né? Teria. Falado que é o seguinte. É o Foca News? É. O São Paulo teria pedido aí dois jogadores da base do Grêmio, né? Um é o Raul, lateral direito, e o outro é o Everton, 18 anos aí, atacante. Só que o Grêmio falou que não. Então o São Paulo falou, tudo bem, eu quero uma compensação financeira. Então, né, a negociação aí tá emperrada, a história toda, mas tá rolando. Ainda não decidiram. O Grêmio quer muito contar com o Maicon. E o São Paulo já liberou o jogador. Só que tem a parte do São Paulo também, né? Então tem que resolver essa parte aí. Você sabe que esse Raul, quando tá nas festas, sempre tem aqueles caras bêbados que ficam. Toca Raul. Ah, chato, né? Pra caralho. No Raul é bom. E o São Paulo aí, o seu Bento aí tá passando aí. Não, pode falar. Pode falar? Então tá. E fala aí, meu. O São Paulo hoje reafirmou, né? Até o Gil Guerreiro reafirmou o seguinte: o São Paulo não pagará para o Pato jogar nenhum jogo contra o Corinthians. Porque o Roberto tinha dado uma declaração aí, não sei se foi por uma rádio ou um canal de televisão, ele falou que se precisasse aí poderia pagar parcelar essa multa em duas ou três vezes. Aí. Caramba! O Gil respondeu, o valor da multa é quanto, mano? 5 milhões. É que é complicado, Domênico, porque por mais que o São Paulo arque com esse valor, tá brincando, o São Paulo não tem autonomia para colocar o Pato em campo. Mesmo pagando os 5 milhões, o Corinthians precisa dar o aval para que ele jogue. Mas já deu, né? Falou que paga se pagando aí. Sim, paga. Mas pelo contrato, o Corinthians ele tem o voto de Minerva, né? Mesmo que o São Paulo pague... Eu sei, mano. Mas por essa declaração do presidente, lógico, que parcela, é porque ele vai, não, ele aceita, sim, né? Até porque o Coito tá precisando de dinheiro também, né? O Roberto falou que se precisasse parcelar em duas ou três parcelas aí, o Corinthians faria. Então. Mas o Ataídio Guerreiro falou que nem em 50. Mas tem umas negociações que não dá pra entender, Dom. Como é que o cara senta à mesa pra fazer fechar uma negociação dessa, e aí o cara lá bota, ó, 5 milhões e mais uma autorização, aí o outro, pode fazer. Vamos lá. Assina. Até achou que nunca ia precisar. Nunca é precisado. Meu, é louco. Futebol, você nunca pode achar as coisas. Porque elas sempre são imprevisíveis. Agora eu vou dizer uma coisa pra você. Jamais, se eu fosse o São Paulo, pagaria 5 milhões. É brincadeira. Ó, numa dessa um Pato, jogador. Que adianta o Pato entrar, de repente, aí não vai bem no jogo. De repente vai bater um pênalti. Vai lá, quebra. Perde e erra um pênalti. Isso é uma grande besteira. O São Paulo tem dois jogadores lutando aí pela posição, exatamente, que é o Kardec e o Centurion. E outra, Mota, é jogar muita responsabilidade em cima do jogador. Lógico. Se você vai ser jogador de 5 milhas. Você paga 5 milhões pro cara jogar, o cara tem que fazer chover. Se ele fosse o Messi ou o Neymar, eu acho que aí eu pagaria. Agora, fora isto, só o conduto, eu acho que não. E o... Ô, Balando, posso falar uma coisa dessa? Pode falar. Rapidinho, Balando, dessa discussão, viu? O RG? Diga lá. O negócio do Pato vai jogar, não vai. Olha, pra mim isso aí, Balando, é empinar a tromba do lagarto com papel celofane. Que isso? Tromba do lagarto? Mas é isso, não? Pra mim isso aí é empinar na tromba do lagarto com papel celofone, viu, Balando? É mais ou menos isso. O São Paulo também aí, viu? Ai, ai, ai. O São Paulo aí tá subindo mais um goleiro, né? Já que o Denis vai operar. E o Lucas Perin, né? Foi promovido no elenco principal. O elenco principal é 1,96m. 17 anos, aquele garoto da Ponte que deu a confusão toda, da Ponte Preta. Mas eu não sei há quantos anos, o São Paulo contratou um goleiro um tempo atrás do Galo. O Renan. É o substituto automático. Vai entrar. É porque era bom, hein? É, o Renan. Na época que ele Renan jogou no Galo. Sem o Denis é o Renan. Prometi. E agora sumiu, né? É o Renan. Então, tá Corinthians. Bom. Corinthians. Vamos lá. Corinthians! Coringão, mano, Coringão! Tudo certo. Rumo ao Japão. O negócio é o seguinte: rumo ao Japão, muito final bom. Do ano. No Jardim Japão. Final do ano. Tá louco? Corinthians já tá lá. Você sabe que eu torço muito pro Corinthians ganhar. Como é que ele fala? O ano passado não queria que o Corinthians ganhasse, porque o Mundial não foi no Japão! Esse ano pode ganhar de novo! Bora, muito bom! Boa, Serginho, é nóis. Obrigado, garoto. Vamos lá. Beijo. Beijo. O Corinthians já está lá na Argentina, chegou lá. E agora, né, mano, é aquela coisa, né? O caso Sheik, onde tem a notícia aqui que ele não, não viajaria por uma conta de umas dores no joelho, enfim. Sim. E depois, comentou-se em vários lugares, de que o Sheik teria atrasado, já atrasa um tempo em alguns treinos, no domingo chegou a atrasar novamente. Uhum. E seria uma punição pro atleta não jogar esse jogo. Aí o Sheik primeiro falou que, pra não acreditar no site, né, que no caso foi o Globo.com que divulgou isso aí, uhum. E depois meio que acalmou a parada. E aí, mano, como é que fica a situação do Sheik no Corinthians, que a gente sabe, desde a ultrapassagem dele, que ele tinha umas regalias no elenco, né? Então, Bento, não é novidade, mano, pra você comentar, o Sheik postou aí, no Twitter, no Instagram, outra lição. Então. É que foi tipo uma cutucada, assim. Sim. Eu aprendo, né? Vou ter que O post dele, Motinha, ele escreveu o seguinte, ó, mais uma lição com certeza. Tá certo? E foi isso que, na minha opinião, deu margem pra que todo mundo acreditasse na notícia do site, cara. Eu não tenho por que aqui ficar duvidando aí de quem escreveu, porque eu sei que tem uma série de corintianos que vão falar, mas mano, pô, o cara joga no Corinthians. Mas desculpa, gente. Se você parar pra ler a notícia de maneira imparcial, você vê que a notícia tem muitos detalhes, enfim. Muito fundamento. O cara, ele não joga ao Léo como se fosse, talvez, o Domênico Gato. É uma contratação. Fala, o Corinthians tá indo buscar o Sidorf. Certo? Igual muitos fazem por aí. Joga lá e se vier, veio. Se não vier, também dane-se. É, entendi. Então, o cara, ele descreve... Ele descreve, tá certo? Na informação dele ali, na notícia, na manchete do Globoesporte.com. E que o Sheik, ele vem pisando na bola e não é a primeira vez. E que isso teria incomodado não só o Tite, mas principalmente o preparador lá, o Fábio Maceredian, que é o preparador físico do Corinthians aí no treino de domingo. Os jogadores que não atuaram ali pelo Campeonato Paulista, inclusive o Sheik, eles participariam aí dessa atividade e o Sheik teria chegado atrasado. Isso teria irritado profundamente aí o preparador físico, que entrou em contato com o departamento médico com o Tite também. Certo. E o que causou estranheza, Domênico? Se ele tivesse realmente machucado, ele não teria participado de todo o treinamento que aconteceu na segunda-feira antes do Corinthians embarcar para a Argentina. Então, querendo ou não, eu acho que alguma coisa deve ter aí. Deve ter caroço nesse angu. Tipo aí o Sheik... Ah, é que ele deve ter chegado atrasado mesmo. Ah. Porque, querendo ou não, Domênico, aí as pessoas vão falar, mas o prejudicado é o Corinthians. Pelo fato de não ter o Sheik em campo. Você não pode punir o jogador assim, tem que multar. Desculpa, eu não acho que tem que multar. E uma multa para um jogador igual o Sheik, que já é milionário, Domênico. Não adianta nada, né? Um cara que ganha 500 pau por mês. Você tira 10% do salário, 50 pau do salário do não Sheik. Não é nada. É um churrasco que ele deve gastar no final de semana, com bebidas, carne, etc e tal. Ele pagando tá tudo, certo? Né? Isso aí pro Sheik não influencia absolutamente nada. Você talvez tirar o jogador de um jogo decisivo, um jogo que ele sabe que é bacana. É pior, né? É pior. Você vai na ferida. Você vai na ferida. E com esse comportamento, Domênico, eu acho que o Tite ele ganha o grupo. Porque mesmo você, talvez, tirando um jogador querido pelo elenco, você mostra pros caras, fala, aqui não tem regalia, não. É o Sheik, tá jogando bem, ajudou o Corinthians pra cacete. Vai mas fazer aqui, falta, aqui mas... não vem querer meter, tipo, manda, sabe? Gente, não vem querer mijar na minha cabeça, porque aqui ninguém vai mijar, não. Não tá mete certo? Mala, né? Ele já indiretamente, ele meio que coloca aí o time no trilho e não deixa ninguém montar em cima dele. E o Tite tá certo. O Sheik é um exemplo pra molecada, né? O Tite tá certo com relação a isso, porque, querendo ou não, o jogador, quando você começa a dar muita corda pro cara, pra que ele puxa a corda te enforque, é rapidinho. Então, querendo ou não, aconteceu essa notícia aí, tá certo? Foi divulgado, o Sheik rebateu, inclusive ofendendo aí o repórter que teria escrito isso daí. Sim. O Corinthians também desmentiu, falando que isso não existiu, que o Sheik foi afastado mesmo pela lesão que ele tem no joelho. Mas a informação do lance, que tá agora também na home do lance, é de que integrantes da comissão técnica assumiram que o Sheik chegou atrasado nesse domingo, sim. Ou seja, já meio que coloca, talvez, aí um pouco mais de crédito na notícia do rapaz. Ô, mano, onde há fumaça, fogo, não é? E outra, acredito gente, que nada é do nada, né? O Sheik, eu gosto muito do Domênico. É um jogador que foi extremamente importante na conquista da Libertadores em 2012, mas depois todo mundo sabe que ele se acomodou. O segundo semestre de 2012 do Sheik foi pavoroso. E o Mundial também. Quem decidiu o Mundial pro Corinthians aí não foi o Sheik, foi o Guerreiro. Tá certo? Gosto muito do Sheik, acho um cara extremamente importante, é um cara que se posiciona, é um cara que não se omite. É um cara que, quando precisou ajudar atletas do Botafogo que estavam sem receber, o cara também foi homem pra cacete, bancou os caras, tá certo? Chegou lá e falou, o que vocês precisam aí, Tó? Isso aqui pra mim não vai fazer falta. O cara foi lá e colaborou com a galera. O Sheik, ele foi homem pra cacete. Foi mesmo. Mas eu acho que nesse tipo de conduta, Domênico Gato, porque não basta o jogador ser tecnicamente muito bom. Ele precisa ser profissional. O que é ser profissional? Ele precisa cumprir a risco que é determinado pelo treinador, ele precisa cumprir horários, ele precisa cumprir as determinações que o preparador físico pede, que o massagista pede, ou que quem quer que seja o médico do Corinthians peça pra ele, o cara tem que cumprir, gente. O cara não pode chegar e achar que é maior que o clube. Tudo exatamente. Bem, aqui tem uma série de jogadores aí, ah, pô, vou lá, vou dar migué porque eu sou esperto, etc e tal. Por isso que eu combato quem fala, ah, mas pô, o Corinthians perde tecnicamente. Tudo bem, vai perder, mas isso mostra que o clube é maior do que o jogador. Lógico. Não pode ser o inverso, porque a partir do momento que você dá talvez aí uma colher de chá e passa a mão na cabeça, você está mostrando, né, que o jogador é maior exatamente. Que o clube. E não pode ser assim. É isso aí. Porque hoje, se acontecer isso com o Sheik e o Tite não fala nada, amanhã vai acontecer, por exemplo, aí com o Elias, e o Elias vai falar, opa, mas com o Sheik você não falou nada. Por que comigo Luciano, você tá falando? Né? Que a molecada, né? Tá certo. É tem uma série de meninos que estão subindo aí também. Você tem o Matheus Cassini, tem o Arana, tem o Marciano. É... Eu já vi o Marciano. O Marciano não, o Marciel. Marciano, troca Marciel com ele. Você já viu, né? O Marciano é da dupla sertaneja. O Marciel, o volante. Olha, João Bideira e Marciano. Não, que não. Hoje foi o José Rico. Não, tá certo. É, eu acho que o jogador ele precisa também, aí, às vezes, tomar um puxão de orelha, Domênico Gatto. Sim. Isso aí é bom pro próprio cara. O não Sheik é o jogo é um cara... que compromete, né, mano? Não, mas o compromete Sheik... sim, compromete. É um jogo importante. O Corinthians vai pegar o São Lourenço aí também, que tá brigando pela liderança do grupo. E é um jogo na Argentina, é um jogo que compromete sim. Mas eu acho que foi a hora certa de fazer não, o negócio. Eu acho que não existe hora. Se fosse uma final, deveria ser feito também. Deveria ser feito também. Ué, mas deveria ser feito. Eu acho que você não pode ter dois pesos e duas medidas. Independente de, ah, não, porque a segunda rodada do grupo é da Libertadores, então eu vou punir. Se fosse a final, não puniria. Eu acho que a partir do momento que você tá zelando aqui pela ética e pelos bons costumes, sim. Você tem que aplicar essa regra independentemente do momento que seja. Volto a dizer aqui, o Sheik é um grande jogador, tá com contrato para vencer no meio do ano, mas se ele não fizer por onde, Domênico Gatto? Você tem toda razão, também acho. É ele próprio que vai sair prejudicado nessa história. Eu posso me defender rapidão? Não, só uma coisa, fala, só, Regi. Estão falando aí de mim? Estão falando. Domingo eu cheguei atrasado porque eu achei que o treinamento ia ser na Capote Valente. Ah, tá. Então eu bati lá e outra coisa, amanhã foi coincidência do joelho inchar no dia do lado do Carnafolia que vai ter em Itaquera. Mas eu vou ficar sentado pra ver. E o médico me receitou um 12 anos com energético por causa da circulação. Viu, Dodô? Só fazendo um paralelo aí em cima do que o Mano falou. Eu concordo que tem que ser a punição dessa maneira, mas ela tem que ser, na minha opinião, complementar. Você tem que pegar. Eu acho que você tem que pagar a caixinha sim, né? Não importa, tem que pagar, porque isso é de praxe. Assim como é legal ganhar bicho, essas coisas, né? Também você vai lá e paga a caixinha lá pro grupo lá, porque se meteu a besta. Agora a gente sabe que desde pequeno, quando o cara é jogador, ele tem uma manha. E principalmente quando ele sabe que ele é bom, quando ele sabe que ele é o cara. Qual que é? Tem o tal jogo que ele não tá interessado. Ele tem isso, é ser humano, né? Não tá afim de fazer aquela viagem, ele não tá... Então ele quer dar um migué. Então, quando você vai para uma dessa, você sente que é forçado, o cara tá forçando uma barra, você mete o castigo, que é isso aí, tira do jogo. Só que você vai ficar lá na porra do CT, não sei qual é, a pena puxei. Mas você vai ficar lá no CT treinando, você não vai para casa, você não vai para festa, você não vai para lugar nenhum, velho. Você vai ficar lá. Senão não adianta também, né? Lógico. Mas a recomendação da diretoria foi não essa, viu? Não, então, só tô dando... Tratamento em tempo integral. Exatamente, porque se você tira o cara... E aí o cara, velho, pega o carrão dele e um abraço, pô, bom pra caramba, né? O Botafogo tava jogando, o cara tava na IA. É, então, que punição, né? Ah. Então tem que ser assim, velho. O jogador não jogar porque tá com furunco, fala a verdade, impressionante. O Emes não pode, tem que viajar pro Corinthians. Importante o jogo. E tem torcedor que gosta de querer, às vezes, contrapor, RG. O pessoal, mano, vai ficar dando moral pra repórter aí, vão apoiar o Sheik. Desculpa, gente. O cara tem que ser profissional. Uma atitude dessa, se não é combatida pelo treinador, amanhã começa a virar rotina, aí vira várzea, gente. Vira várzea. Isso daqui a gente não tá falando aqui, RG, daquele time de várzea, tá certo? Que o cara enche o caneco no dia anterior e não aparece pra jogar no domingo cedo. E aí fica no banco. A gente tá falando aqui de um time profissional, gente. Um time que tem ambição de ganhar uma nova Libertadores. Se um fizer e o outro e não acontecer nada, você tem a certeza que o outro vai fazer também. Pô. Parabéns pro Tite. E é com esse tipo de comportamento, Domênico Gatto, que você vai educando o jogador. Né? Tá certo. Tá certo, Mano. Bom, é o Estádio 97 que começou a partir de agora. Você vai ligar. Aliás, hoje só ouvintes virgens, aqueles que nunca conseguiram ligar. Dedinhos daqui a pouquinho virgens. Já tá aí o Anderson Rodrigues Cerqueira, que ganhou a promoção. Estamos acertando a papelada. Ah, dele acertando tudo direitinho. Ele já chegou. A gente vai reprisar o momento em que ele venceu. Bom, cara, e o cara que perdeu, tá onde, mano? O cara que ligou antes dele. Esse aí. Tá no viaduto do chá, olhando pra baixo. É impressionante, tá querendo se matar, velho. Vai se jogar aqui. Daqui a pouquinho nós vamos reprisar o momento em que o Anderson. No momento que ele estava entrando no ar ontem, respondeu aí certinho, né? Quantos ele aviões ganhou, passaram? Silvio. Ele ganhou a vai assistir o maior clássico. Maior não, depois de Palmeiras e Corinthians. O maior clássico depois de Palmeiras e Corinthians, Barcelona e Real Madrid. Não esculhamba a promoção na rádio. Promoção de bebê. Para de beber. Oi. O Mano é um cara íntegro, um cara que eu conheço há muitos anos. Sim. E é um cara imparcial. Mano, cara, eu estou errado, cara. Mano. Não, só acho que você errou em dizer que Barcelona e Real é o segundo maior clássico. Não é? Não, é o quinto. O primeiro é Corinthians e Palmeiras, o segundo Corinthians e Palmeiras, o terceiro Corinthians e Palmeiras, o quarto Palmeiras e Corinthians e o quinto Barcelona e Real. Aí sim, tá vendo? Então eu tenho razão. Mas Boca e River não tem nesse jogo? Imagina, isso aí é o 16º. É verdade, isso não existe. Bom, vai começar agora os ouvintes, a participação deles. Tudo isso em nome de BV Financeira. Tá precisando de dinheiro, hein? A BV Financeira tem a solução, hein? Ligue 3037888. Mais fácil, né? De decorar. 3037888. Ou acesse bvfinanceira.com.br. Com a BV você sempre pode mais. Também em nome de Engov. Vai pra balada? Bom, Engov pra você. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. Tocou aqui o telefone, tem ouvinte pra participar. 3284-7097. Aí, ó. E tem liberta hoje, né? Hoje tem liberta, é? Hoje tem liberta. Alô? Alô? Alguém fala? É Wagner. Wagner com V ou com W? Wagner com V. Com V. Wagner do que, Wagner? É Wagner. Wagner Soares. Wagner Soares. Só isso, né? Só isso. Quantos anos, Wagner? 3.8. 3.8. Então nunca ligou, Wagner? Não, primeira vez. RG 3.8, primeira vez que liga. Tem que pegar a toalha, né, velho? Como assim toalha? Como assim toalha, RG? Idiota, não acabei ainda. Desculpa! Não falou ainda? Desculpa. Pegar toalha pra quê, RG? Pra se enxugares, porque ele Soares, porra. Sensacional! Marcelo, põe essa da terça, primeiro bloco. Deixa eu lhe perguntar, moda foca, se Zé Pedro é Fabrício Melgaço. Porra, onde eu quase morri. Teu filho, hein? Querendo comer você pelo toco, hein? Você é um idiota. Ô, Wagner, mano. E qual que é o bairro que você mora? É Vila Santa Catarina. Ô, Benjinha. Oi. Nossa, tá gripado. Produção. É igual. É incrível. Olhando meus cabelos pretos, onde fica? Na boa. Mas pintou, perto do aeroporto. Não adianta, falar. Pintou que eu vi. E o cara nega, né, meu? É brincadeira, velho. Meu, é igual o cara que trai a mulher. Que eu fiz no Twitter. Quem que deu ontem, mano? 95% falou que ele pintou. E os outros 5% falou do nariz dele. Pintou o cabelo. Ele parece aquele cara que trai a mulher. Ele morre jurando que não, né? Tá todo mundo vendo. E falar em pintura de cabelo, bem verdade. Uma Você vez, jogava Santos e Corinthians. Sim. Eu tinha pintado meu cabelo de Começou caju. Começou a derreter. Certo. Começou a chover. E aí? E eu fiquei com a camisa vermelha. Começou a escorrer. Derreti. RG. Ficou vermelho? Eu lembro. Preciso voltar ao mercado de trabalho. Meu Deus do céu. Você tá parado. Porque eu revelei Robinho. Revelei Diego. Tá bom. Pretendo voltar. Não, Wagner e o time. Você lembra disso? Coringão, mano. Coringão. É nóis, entendeu? Ô, amigão. Fala, mano. Antes da gente falar do jogo de amanhã à noite aí, Corinthians e São Lourenço, a gente não pode fugir da polêmica do dia, hein, cara? Você tem acompanhado o que aconteceu aí com o Sheik, o Globo Esporte falando que ele foi afastado aí, tudo bem, tem a lesão no joelho, uma inflamação aí no joelho direito, mas também colocando como um dos motivos aí o atraso que ele vem tendo aí, não só no treinamento de domingo, mas em outros também que, segundo o próprio site aí, já aconteceram durante essa segunda passagem dele pelo Coringão. Ele se revoltando contra o repórter que escreveu a matéria, o Corinthians emitindo uma nota oficial falando também que não foi negando, por esse motivo. Né? E aí, amigão, você tem acompanhado essa briga? O que você acha de tudo isso? Ah, eu acredito que seja verdade mesmo, porque ele mesmo respondeu lá, quando o Tite barrou ele no jogo de amanhã, ele mesmo falou, uma punição, aprendi a lição, alguma coisa nesse tipo. E jogador de hoje em dia, mano, é o seguinte, os caras é tudo mala, os caras joga bem um jogo, dois jogos, a imprensa vai lá, em Deus o cara. Tudo bem, o Sheik joga bem, mas ele tá fazendo assim um papel mais defensivo do que ofensivo, né? Uhum. E história de Deus o cara, fala o cara foi responsável por isso, o cara se acha. Ele já é mala, sempre foi um mala, assim, no sentido assim, do comportamento dele. O cara que não tá nem aí com o time, o cara que não se preocupa com o time, já vive a vida dele, faz o gosto dele e importa o resto, entendeu? Ele já saiu pro Botafogo, lá no Botafogo foi a mesma forma. Foi afastado do Botafogo, acredito que até por esses motivos também. Voltou pro Corinthians e não é de hoje. Não sei onde que eu vi, foi numa coluna do UOL, um colunista lá do UOL falando que ele já estava atrasado, já estava começando a chegar atrasado desde o começo do ano já na pré-temporada. Então é normal isso de Sheik. Mas ô amigão, mas com relação ao Sheik no Botafogo, desculpa, mano, o Sheik no Botafogo ali foi um marco, cara. Naquele time do Botafogo horroroso do jeito que era, Botafogo tá aparecendo o Bobs, velho. Só se salvava o Sheik. Ah, não! De ovo maltinho, né? Isso é fato, gente. Pô, gostei dessa aí, mano. É, mas é verdade. Agora, com relação ao Sheik, amigo... O de ovo maltinho é bom, o resto eu não vejo o Sheik com esse comportamento aí que você citou, não. Eu acho que o Sheik é um cara dedicado. Tanto é que no jogo contra o São Paulo, que foi o jogo que ele se machucou, o Sheik correu o campo inteiro. O Sheik aí nos jogos aí que ele fez aí também na Libertadores contra o Secaldos, ele foi muito importante. Na conquista da Libertadores também, é um cara que não tem frescura, se precisar voltar e marcar na frente da área do Corinthians, ele vai marcar. É um cara que se dedica, é um cara brigador, é um cara maloqueiro dentro de campo, mas que ele vacilou aí nessa atitude que ele teve mesmo aí, eu achei que ele pisou na bola. Eu concordo, mas o Sheik ele joga quando ele quer. O Sheik ele joga quando ele quer. Depois da Libertadores, ele passou o Brasileirão todo enganando. Se você for pegar a estatística dele depois da Libertadores no Campeonato Brasileiro de 2012, ele jogou poucos jogos. Foram poucos jogos que ele jogou. Ele mais ficava no departamento médico do que qualquer outra coisa. Aí agora ele voltou, quis impressionar para ganhar a torcida de novo, para se recuperar do contrato daquele episódio do beijinho lá. E jogou bem, tudo bem. Agora já começou a colocar a vasinha dele do lado de fora de novo. Eu acho que o Corinthians é muito grande para ficar recente todos esses jogadores aí. Passou jogador muito melhor que o Sheik, muito melhor que o Guerreiro. E que no Corinthians, tudo bem, os caras foram bem, muito bem, mas o Corinthians é maior que todos eles, entendeu? Mas o que causou estranheza mesmo no fato aí, tudo bem, eu achei que chegar e desmentir, falar que isso não aconteceu, etc e tal, mas como ele justifica uma foto aí em que tá o Tite do lado dele e ele escreve na legenda do Instagram dele? É mais uma lição, com certeza. Aí colocou aqui o nick do rapaz que tirou a foto aí, colocou linda a foto, obrigado. Então, Domênico Gato, o cara colocar mais uma lição, com certeza, dá margem para que a gente acredite na notícia. É. Ainda mais sabendo que ele não viajou, etc. Verdade. Enfim. Verdade. Agora hoje, o Corinthians vem... Ô, amigão, só baixa um pouquinho o volume do teu rádio, por gentileza, que tá voltando o áudio aqui, por favor. Mas agora tá perfeito. Mas com relação aí à nota do Corinthians, todo mundo... mas o Corinthians desmentiu. Óbvio que o Corinthians vai desmentir. Não pode falar que como fez, o Corinthians vai chegar e vai dar um tiro no pé, falando, não, o jogador se atrasou por inúmeras vezes e a gente não quis levar por esse motivo. Verdade. O Corinthians colocou a panos quentes. Tá certo, o Corinthians não é obrigado a externar uma situação que acontece ali dentro do clube, que você muitas vezes, se você acaba externando, vai criar uma polêmica desnecessária. É só um reforço aí, mano. A diretoria reconhece, sim. Ela reconhece o atraso. O que ela não admite é que a não ida dele tenha sido... Em virtude desse atraso. Alega que foi somente pela lesão. Aí é que entra o passar o pano, né? Aí é que mas a diretoria do Corinthians nos leva a pensar que tá passando um pano. Não, mas a diretoria do Corinthians, RG, ela eu acho que tá com o comportamento certo. Eu acho que não adianta você chegar e ficar batendo de frente agora aí, metralhando o atleta. Ela não tem que polemizar e principalmente isso. Quer dizer, não vai acabar se dando tiro no pé e ficar ela discutindo com o atleta através da mídia. E só pra ilustrar com mais um fato, RG, a gente não pode esquecer também que o Sheik, até a gente comentou aqui, eu não lembro quando foi... O Sheik um dia chegou também no CT para treinar de helicóptero. A gente conhece. Entendeu? Né? Então o cara não iria de helicóptero, não dá, no Gato, se ele tivesse, lógico, talvez a 5 minutos do local. Sobrando tempo para ele. Entendeu? Mas tudo bem. Eu acho, mano, que a coisa que se resume é duas coisas. O Sheik é um cara polêmico por si só, mas também tem a lesão. Acredito que ele também tem a lesão e aí já aproveitaram um ou dois atrasos para criar polêmica em cima disso. Por isso está muito quieto, está muito bem. Se perder o jogo lá contra o São Lourenço, coisa que pode acontecer, vai ter sequência essa conversa. Se ganhar ou empatar o jogo, ninguém vai falar disso. Agora, é, mas eu posso falar alguma Liga, coisa? Liga, professor. Fala, tio. Ontem eu ouvi o ouvinte de vocês. Como é que chama aquele que faz poesia? Piromal. Piromal. Estamos aqui. Então me inspirei nele para resumir esse caso. Fala, então faz a poesia. Eu vou te falar. Você quer trilha? Não, pode ser assim igual ele fez. Tu ouviu trilha quando ele fez aqui? Não. Tu não ouviu, então eu vou fazer no seu. Não faz. Eu vou te falar, eu vou te dizer, amanhã o Corinthians vai vencer. E o nosso time vai jogar em tom perfeito. Até por isso que eu te digo, não preciso do Emerson. Não, eu errei a rima, peraí. Eu tô vendo. E o nosso time vai jogar em perfeito. É que eu nunca tinha feito isso. Não, tá. E o nosso time vai jogar em perfeito tom. Entendeu? Agora sim. Não, até volta, por isso eu te digo, não preciso do Emerson. Não interrompa a coletiva. Se tu não acha isso, vem aqui e me lambe. E no domingo vamos ganhar dos Bambi. Tá, você vai criar polêmica. Você tá louco, você vai criar em confusão. Ô, amigo, uma coisa ridícula. Fala, irmão. Mas não, amanhã tem Corinthians e São Lourenço, cara. O Coringão vai jogar lá e não vai ter torcida adversária, não. Mamão pro Corinthians esse jogo, hein? Amanhã é uma oportunidade de ouro, né, mano? Porque aquele estádio lá cheio faz uma pressão tremenda, né? Amanhã o Corinthians tem que ganhar pra já pular na frente do grupo aí, pra procurar. Quanto mais entre os primeiros ficar melhor colocado pra decidir tudo em casa na segunda fase, né? Vocês acham que o Tite até comentou sobre isso. Falou que o jogador pode ficar desatento, desmotivado, porque não tem torcida, mesmo a adversária que deixa o jogador mais tenso, mais alerta. Você acha que tem alguma influência nisso? Desculpa, Mota, repita. O Tite comentou que o jogador pode ficar desmotivado, desatento, né? Porque não tem a pressão da torcida, fica desligado na partida, pode perder um pouco de motivação. Você acha que tem alguma coisa a ver? Não, eu acho que não, Motinha. O cara, quando entra em campo, cara, muitos jogadores até conseguem blindar. O cara fala, pô, você ouviu a torcida gritando isso, aquilo? O cara, não. O cara não ouve. O cara, ele ouve somente o som dentro de campo. É, tudo bem, tem a pressão ali, principalmente pro goleiro. Quando você tá ali atrás, você sabe que tem um monte de... Ô, amigão, abaixa um pouquinho o volume do teu rádio, que tá voltando o áudio aqui, por favor. Abaixa isso, safada! Então fica complicado, Motinha. Principalmente o goleiro, quando vai jogar aí no... A pressão é maior, né? No estádio do adversário, que aí tem aquela torcida próxima, o pessoal cuspindo, o pessoal jogando coisa, é complicado. Mas eu acho que pro jogador de linha, principalmente esses caras aí que já, pô, tem 10, 12 anos de carreira, acostumado com isso. Eles já estão acostumados, estão calejados. Uma carreira grande assim, meu. É. Fica calejado, né, meu? Você não acha não, amigão? Claro, com certeza. O Corinthians é os caras tudo veteranos já, tudo experiente, entendeu? Os caras já passaram, já jogaram já segunda, terceira Libertadores desse grupo aí, a maioria já é vacinado contra isso. Amanhã é ganhar 1-0 pro Coringão amanhã, gol do Danilo, tá bom, 6 pontos já na conta. E quem que você acha que passa nesse grupo aí? Tem Corinthians, tem São Paulo, tem Danilo e tem São Lourenço. Corinthians e São Paulo passa, tranquilo, São Paulo já tá voltando no ritmo já meteu 4 nos caras também. Corinthians e São Paulo, tranquilo, o São Lourenço não tá muito bom não, mano. Oi, pelo que eu tô vendo, hein? Eu assisti o jogo do São Lourenço semana passada, não é tudo isso, não. Ah, também acho. O São Lourenço é uma porcaria. Só ganhou a Libertadores ano passado aí porque o Papa gastou as preces dele lá. Ah, mas essa é verdade. Ano você sabe que eles vão fazer uma zebra, sabe? Tudo brasileiro num dia só, ficou muito fácil, cara. Você sabe que eles vão fazer um novo estádio? Eles vão fazer um novo estádio com o nome do Papa. O São Lourenço tirou 2 brasileiros, né? Sabe fundo, como é que o São Lourenço Cruzeiro. É conhecido lá na França? É. São Lourenço. Ah, lógico. É perfeito seu comentário. É São Lourenço. E o Papa, Francisco? É o time do Papa. O Papa é Papa Francisco. Ah, exatamente. É assim que eles falam. É isso aí, amigão. Quer mandar um abraço pra alguém? Falou, mano. Manda um abraço pro pessoal que joga pro site ali, na quadra do Selmar, ali na Santa Catarina, dia de sábado, lá de manhã. Um abraço pra toda a galera lá do seu site. Um abraço lá pro pessoal também ali do Mil Graus ali, time de futsal. Mil Graus, né? Mil Graus. Pessoal, um abraço também pro pessoal lá. Mil Graus. Boa, mano, tamo junto. Tamo junto. Falou, mano. Valeu, parceiro, tamo tchau, junto, hein? Um abraço. Falou. Vai, Corinthians, é nóis. Que isso? Tá gritando, velho? Que foi? Tá que bem, que foi que você aí, tá ó. Gritando, seu que eu fiz? Você tá maluco? Tô vendo, né? Hã? Caramba, tá doido. Tobias não veio? O que eu fiz, meu? Em nome do Grupo Esser, um nome construído com história. Antes da gente ler algumas mensagens que chegaram pelo aplicativo, o Mano tem um recado importante da Polo Ar, mano. Vamos falar de Polo Ar. Opa, vamos lá, Domênico Gato. Quando o assunto é ar-condicionado, pra não esquentar a cabeça, você já sabe, né? Tem que falar com a Polo Ar, cara. Desde 1979, distribuindo condicionadores de ar para todo o Brasil. Na Polo Ar, você garante os melhores preços, agilidade na entrega, além de um atendimento para lá de especial. Esse é top e eu garanto. E sabe por que a Carrier é sinônimo de ar-condicionados no mundo inteiro? Não sabe? Vou te falar, amigão. Existia um senhorzinho chamado Willis Carrier. Esse cidadão inventou o primeiro condicionador de ar em 1902, tornando a marca uma das líderes mundiais na fabricação de equipamentos de aquecimento, ventilação e condicionamento de ar. Willis Carrier, você poderia ser mais uma estrela naquela bandeira dos Estados Unidos. Você é o cara, sempre foi. E pra você, amigão, ouvinte do Estádio 97, entrar de vez nesse novo clima, a Polo Ar e a Carrier oferecem um split highwall de 9 mil BTUs. Que baita apresentaço, hein? Nesse calorão que tá fazendo na cidade de São Paulo, vai cair como uma luva, é ou não é? Quer ganhar o seu? Fica ligado no Estádio 97, que na sexta-feira tem o quiz, tá bom? Acertando as três perguntinhas, você leva pra casa na hora um split highwall de 9 mil BTUs. Acesse aí também poloar.com.br e saiba porque a Polo Ar é a maior distribuidora de ar-condicionados do Brasil e, quiçá, do mundo. Estamos combinados, né? Com a Polo Ar-Condicionados, você entra no clima! Boa, mano! Estádio 97 na Energia 97. Vamos lá, ver algumas mensagens que chegaram pra gente aqui pelo aplicativo, bora, né? Vai lá, sua gostosa. Peraí, tio, o que foi aí? Vai lá, sua gostosa. Já sabe, né? Cadê o Tobias? O que foi aí? O Tobias, cadê o Tobias aqui, Gil? Vai arrumar aquelas confusões. O Tobias está lá... Tomando banho. Tentando sair do navio ainda. Tá tomando banho. Abre a cozinha e deixa entrar. Que é isso? Que é isso aí? Isso o quê? Você fala... canta a musiquinha do Tobias tomando banho, foi tão bonitinho. Daqui a pouco posso cantar? Daqui a pouco. Eu vou pegar a banheirinha. Bem lembrado, viu? Obrigado. Obrigado, Jorge. Eu sou mais... Que Jorge? Quem é Jorge? Olha, o João Pedro Oliveira mandou uma mensagem. Ele fala pro Portuga que o San Lorenzo eliminou o Botafogo, o Cruzeiro e o Grêmio. Mas é como o Botafogo foi na fase de grupos, eu não considero. Porque o Botafogo foi eliminado na fase de grupos. Eu considero a eliminação direta Grêmio e Cruzeiro. O San Lorenzo, ele perdeu alguns jogadores importantes. Certo. É, contratou outros, é um time mais ou menos... O melhor jogador, que é o Gordinho, o Ortegoça. Gordinho. O Gordinho. É que era do Palmeiras? É, não, é outro. Ele não vai jogar. Esse era ruim. Porra. É, o Qualiada, esse era, do Palmeiras. Ele é melhor que muito cara que jogou ele. Vamos jogar enquete no pique. Quem foi? Cara... Quem foi? Rudy Landucci e Domingo Gato. Quem foi pior? Henrique, o artilheiro da perna de pau? Ortegoça ou Joinho? Três opções. Não, Joinho foi pior. E esse cara do Grêmio é bom, Portugal? Esse cara é o seguinte, Brian Ruiz. Esse cara jogou contra o Grêmio quando o Vanderlei fez a baratinha lá, lembra, no Chile? Que ele caiu pra trás, os caras deram um chute nele. Era um centroavante do time do Aspato. Ele tem 1,94m, 96m, é muito forte. Bola aérea, ele é complicado. É. Mas é grosso de bola, viu, Rudy? É ruim de bola. Tá bom. Diga aí, Domino. Não tô lendo uma informação que chegou de um ouvinte aqui. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso aqui. Deixa eu ver aqui. Boa noite, amigões. Gostaria de saber a opinião do Aguinaldinho. Fala, sua safada. Aguinaldinho. Estou com tesão hoje. Tá, né? Que isso? Eu tenho um fetiche que é tirar a sujeira do biguinho. Você quer que eu tire? Tirar a sujeira de quem? Como é que é? Sabe aquela sujeira que tem no umbigo? Nossa, que nojo. Não, de quem quiser. Não, do meu não. Aguinaldo, olha aqui, ó. Gostaria de saber a opinião do Aguinaldinho sobre a foto do Maradona... Está circulando na internet. Que foto é essa? Montagem, manda ele a merda. Achei aquele beiço, olha, parece um desentupidor. Mas tá a cara do Portuga, mano. Aquilo é tá a cara do Portuga. Ai, que nojo, não quero mais. Aquilo não é... quero mais. Aquilo é montagem, teta de negra. Montagem? Não montagem saco, não. Ele foi na TV, os caras pegaram vários closes dele. Faz um filho nessa negra. Ele tava mesmo. Na verdade, eu só quero... Ele foi na TV. Eu quero dizer boa noite a todos. Eu tava no programa do Maradona, você viu? Ô, Domênico. E eu falei que eu vou jogar de novo. Pode falar. Deixa eu só mandar um abração aqui pro Márcio Cazu Okada, médico da minha mãe. É ouvinte nosso. Ó, Dona Maria. Dona Maria. Doutor Márcio Cazu Okada. E o seu Zé? Tudo certo com o seu Zé? Tudo bem, graças a Deus. Deixa eu só mandar um abraço também pro médico da minha mãe, Matuidi. Muito obrigado. Matuidi cuida da sua mãe? Exatamente. Ô, Domênico. Cabelinho, deu mais um perdido hoje. Cabelinho? Não sei, cadê o cabelinho? Cabelo preto aí. Ah. Ué, se o shake pode, por que não pode? É, não pode. Tá virando bagunça. Ele fica falando pros outros. É, olha só. É, bicho. Deixa eu ver aqui. Me chamo Hilton. Boa noite a todos. Ué, o Hilton tá de fora. Abel. Esse aqui é corintiano. Abel, né? Abel. Ah, é outro. Ô, Domênico, já falou do resort? Vamos falar do resort. Graças a Deus, sou ouvinte desde 99 e estou usando o aplicativo pela primeira vez. Então, um abraço. Abraço. Ficou outra coisa que não podia abraço. Falar. Júnior Pernambucano. Juninho Pernambucano disse que o Sheik estava com ele, treinando falta. É verdade. Falta no treino, falta na física, falta boa. Nos exatamente. Jogos. E a gente tava tomando um drink chamado Matuidi. Essa foi boa, hein? Como é que é o nome do drink? Matuidi, é um drink francês. Samuel Bernardi que mandou essa brincadeira aí. É o Norte. Boa noite, estádio. Nós até temos um exemplo do final da Recopa 2013, mano. O jogador Jorge Henrique foi desligado do elenco, lembra? Sim. Luciano Pica-Pau que mandou. Mas o negócio do Jorge Henrique ali, ainda acho que tem alguma coisa por trás disso daí. Não acho que foi só balada, não. É estranho, né, mano? Porque, Domênico Gato, o jogador é corporativista, velho. Naquela oportunidade não veio um jogador do elenco do Corinthians defender o Jorge Henrique. Alguma coisa aí tem. Ô, mano, ele não foi quase dispensado do Inter também por causa de umas coisas assim, não? Então, não sei também qual foi a dele lá no Inter, cara. Mas no Corinthians é muito estranho quando acontece, por exemplo, um desligamento de um jogador. E ninguém fala nada. Ninguém chega lá e comprar do cara. Você viu no Botafogo como os caras revoltaram, fizeram coletiva e tal? O mano tem razão. Quando a coisa fica muito quieta é porque alguém perdeu a razão. Então dá certo. Bom, o Sombra chegou. Então vamos fazer o seguinte. Come azeitona, Domenante. Eu ouvi azeitona. Aí, porra. Azeitona. Eu vou colocar aqui a chamada do resort do Estádio 97. Boa. Tá certo que vai ser um evento dos mais sensacionais. E vai ser legal pra caramba. Ouve! Todo ano começa com o Réveillon. Depois vem Carnaval. A Páscoa. Férias de inverno. Opa! Tem coisa errada aí, malandro. Cadê o resort do Estádio 97? Já virou o calendário, você não consegue ficar sem ele. Vem aí a sétima edição do resort no Estádio 97. Ai, menina, que luxo esse resort. De 22 a 24 de maio, no Bourbon Spa Resort em Atibaia. Eu e Matuidi também estaremos no resort. Um final de semana ao lado da turma do Estádio 97, com torneio de futebol society, futebol no videogame, os jogos de cassino da Cassineira, o bingo do Estádio 97, o stand-up Rudy Landucci e muito mais. Cara, e o Rudy, cara, Landucci, cara, também, cara, vai estar lá, cara, falando muito, cara. Faça sua reserva na Lotus Travel. Ligue 28964665. 28964665. Liga logo, baralho! Liga pra Lotus Travel, porque vai ser muito gostoso! Pacote em 6 vezes no cheque ou nos cartões Visa e Mastercard. O negócio é o seguinte, meu filho, para chamar um de vaca, mano. Resort do Estádio 97, de 22 a 24 de maio, no Bourbon Spa Resort em Atibaia. Ei, Tobias, vamos voltar de Nárnia e direto pro resort, hein? Apoio, a Cassineira. Eu vou ficar no mesmo quarto que a Domênica. Ah, vai. Mas olha, você não vai ficar no mesmo quarto que a Domênica, tampouco o Domênico, não. Mas a experiência do resort do Estádio 97, ela invoca o seguinte, é a possibilidade de você passar um fim de semana ao lado da turma do Estádio 97. Você realmente não estará dentro do quarto da Domênica, não. Mas estará provavelmente ao lado do quarto dele, não é não? Vai. Poderá estar almoçando, poderá jantar ao lado do da mesa do Dodô. Poderá ouvir o ronco do Domênico. Vai ter oportunidade de ver a cara do Domênico quando ele acorda. Tá fervelhinho, porra, meu Deus. Poderá jogar com o botão do Domênico. Ele empresta o botão do Palmeiras. Conta aí o botão que você tem. Jogar com o meu botão ninguém joga, só jogo eu. Tá certo. Aliás, o senhor só toca o pau no botão. Nós vamos jogar, nós vamos jogar. O meu sonho, Domênica, sabe qual que é? Que você faça a minha teta Domênica, de picape. Domênica é teu minha pai, tua mãe. De picape, não, de tua mãe. Que você faça squash na minha teta. Bom, esse é meu sonho. Meu botão é furado. Então, toda essa loucura, da turma do Estádio 97, os personagens, tudo isso num fim de semana no Bourbon Spa Resort pelo 7º ano consecutivo. Um fim de semana completo, com todo tipo de entretenimento que você gosta. Vai ter futebol society, campeonato de futebol de botão, o bingo do Estádio 97. Virou tradição, o bingo, né? Do Estádio 97, é verdade, virou tradição. A gente vai ter como um dos prêmios cabine pro navio do Energia Nacional. Ai, ai, ai, ai. Que momento, vai ter roupa nova. Ai, ai, ai, ai, ai. É isso aí. A gente vai fazer A gente vai fazer o Estádio 97 ao vivo de lá. Boa. Ao vivo de lá, na primeira noite do resort. Tradição. É no teatro, não? É no teatro, é verdade. É no teatro. E nós teremos o stand-up do Rudy Landucci. Quem foi no navio viu que está 70% diferente, então você não acha que vai assistir a mesma coisa. Exatamente. É totalmente reformulado. Você vai curtir demais. É o resort do Estádio 97. Você não pode perder essa chance de participar. Boa. Resort do Estádio 97, de 22 a 24 de maio. Aí você fala, como faz para eu adquirir o pacote do resort? Como faz para eu adquirir o pacote do resort? Ligue agora, 2896-4665. Esse é o telefone da Lotus Travel. 2896-4665, somente através da Lotus Travel você vai ter a chance de adquirir o seu pacote. Você pode parcelar em 6 vezes nos cartões Visa e Mastercard ou parcelar em 6 vezes em cheque, tá bom? Em cheque. Lembrando, essa, ó, hoje ainda tá valendo a promoção. Fechou o resort? Ganha um par de ingressos para ir na festa do Energia na Veia, 14 de março, quando teremos, além dos DJs do Energia na Veia, teremos o show dos Paralamas do Sucesso. Ligue agora, tá todo o plantão da Lotus Travel aguardando sua ligação. Ó, aquela coisa, de repente, bicho, muita gente fala, ah, quero ir assistir o programa, quero estar com a turma do Estádio 97. Você tem a possibilidade de 48 horas de estar com todos nós lá no Bourbon. É, mandar um chupa-mano ao vivo. Se divertindo. Na frente do mano. Curtindo. Ah, né? Pro inferno. Mandando um chupa ao vivo pro mano. Pro Domênico. E o resort, eu vou dizer, a sua mulher fala, ah, mas não tem nada pra mulher. Tem sim, ainda. Tem. É maravilhoso toda a tem estrutura. Um spa. De restaurante. Porque o Bourbon, piscinas. Porque o Bourbon, como um dos grandes spas do Brasil, se não o melhor, um dos melhores resorts do Brasil, tem todo tipo de entretenimento para os homens, para as mulheres e para as crianças. Aí fala real, o resort do Estádio 97, a gente não pode deixar de dizer, é um evento totalmente familiar. Família. É um evento para família. Tem monitor pro seu filho. E vou falar real. O Rudy vai levar a família. Não tem coragem de falar, mas eu vou falar. Você que vai para esses passeios, que gosta de ir, que tem curtido, mas tem que levar a sogra, tem que... A noite, velho, você tem como escapar de tudo isso. Tem a resenha lá embaixo. Ah, isso é a balada. E aí você esquece, sogra, e esquece... Você já pôs a vontade? É, opa. Então, no navio, entendeu? Então, não perca tempo, ligue agora, porque o plantão da Lotus Travel... A Lotus Travel, ela geralmente tem lá 3 ou 4 pessoas durante o dia para atender as suas ligações. Mas na hora do Estádio 97, para atender o ouvinte do estádio que quer ir no resort, o Tinoco colocou 7 anões para lhe atender. Ah, esse é o Tinoco! E o nosso anãozinho? Veja com quem você vai falar. Se é com o Dengoso, com o Mestre, com o Zangado, tá bom? E quem sabe em breve vão botar lá o Tobias para te atender também. O Aurelinho já faz parte. O Aurelinho. Eu que fiz o currículo dele. E o Aurelinho. Depois eu bolei o currículo. Então, olha, liga lá agora. Liga agora porque estão lá todos os nossos anões plantonistas. 2896-4665. Olha. Aí que você vai ficar jogando anão na televisão, deu certo, então eu botei no rádio. E o Aurelinho? 2896-4665. E o Tinoco, ainda se veste de Branca de Neve pra ficar. Olha, né? Mas nós temos o nosso Aurelinho aqui. Cadê a Aurelinha? Mas o Aurelinha é mais chique. Tá enciumado porque disse que o Tobias ganhou muito espaço. Daqui a pouco eu trago a entrevista. Hoje vai ter o banho. Ah, você vai entrevistar o anão? Eu vou entrevistar o Adão. O Aurelinho? Daqui a pouco. Olha, só traz desgraça, hein, mano. Olha que bonitinho. Ô, Gugu, e daqui a pouco, a hora que o Sombra quiser, vai ter a musiquinha do banho. Porque o Sobrinha deu pra ele uma banheirinha. Eu fiz uma música. Muito obrigado. Pedindo. A gente agradece. Aliás, essa banheira eu que usei muito tempo. É? Obrigado de verdade. Não, mentira. E o elefantinho. O primeiro banho do Sombra foi na banheirinha do O elefantinho verde da Rússia. É. E o Carlos com 5 dedos na orelha. É. São todos amigos nossos. Mandaram agradecer e tem a musiquinha. Como é que é essa orelha? É o elefantinho verde da Rússia e o Carlos com 5 dedinhos da orelha. Olha o nome dos amigos dele. Vocês são os amiguinhos do Tobias? É tudo amigo dele, por causa da fama que ele fez aqui no programa. Calção, você é o mais normal de todos, né? É verdade, também acho. Fecha a porta aí que vai entrar. Você vê como tá descambando. Olha aí, é o granito. Que granito? Que papo é esse? Tá muito louco. Tem a musiquinha, então. Já que você falou de água, vou falar agora do César Cielo, que é o nadador mais rápido do mundo. É o recordista dos 50 e dos 100 metros livres. Mas olha, Rápido, mas rápido mesmo. É o atendimento do HDI Bate Pronto. Bateu o carro, é só passar lá e pronto. Você sai com autorização para o conserto no ato. E são dezenas de HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Tem mais, nos feriados, nas férias, ainda tem o HDI Bate Pronto móvel. É, o HDI Bate Pronto móvel, são vários, né? São veículos que estacionam nas regiões mais visitadas pelos turistas. Que aí facilita ainda mais a vida do segurado HDI. Com o HDI Bate Pronto, você economiza tempo, porque não tem essa de esperar o vistoriador passar na oficina. Nada disso. É muito mais inteligente, não é? Com o HDI, é assim. De Bate Pronto. Ó, não esqueça, hein? Com a HDI você economiza tempo, mas também economiza um bom dinheiro, porque o preço da HDI é difícil de bater, com os recordes, assim como os recordes do César Cielo. HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. É corretor que não manda a cotação da HDI, tinha que ser extinto. Tem que mandar da HDI. Tá bom? Estádio 97, da Energia 97 FM. Daqui a pouco a gente vai trazer aqui o ganhador da promoção, avião do Estádio 97. Legal, hein, meu? O cara, tá que não se cabe dentro dele. Agora, né? Mas ó, RG, tá louco. Né? É verdade. O cara tá ali fora que é só vamos felicidade. Trazer, vamos trazer mais ouvintes. Ouvintes que vêm pro ar no oferecimento do Grupo S, no nome construído com história. Também no oferecimento de BV Financeira. Precisando de dinheiro? A BV tem a solução. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Com a BV, você sempre pode mais. Verdade. Toca, Asdrubal! É, o Asdrubal tocou, tem ouvinte. Alô? Alô? Quem fala? Alexandre Mota Lopes. Alexandre Mota Lopes? Isso. Beleza, Alexandre Mota Lopes. E quantos anos, hein, Alexandre? 3.3. Ah, não vou falar que é a idade de Cristo, né? É. Nem eu que é a idade do médico. Não, eu quero armar o pardo, mano. É verdade, RG, mas 3.3, como é que funciona? Funciona o seguinte, por exemplo, hoje, humano, pode se arrepender. Humano? Do pode, quê? Pode. Por quê? Pode se arrepender de quê, RG? Pode, pode. Do quê? Se despencar tudo isso que tá prometendo, e se ele tiver de moto aí... Ah, veio. Sensacional! Vai se ferrar, velho. Sensacional, salvou a hora. Sair de moto nessa chuva? Aí a cidade alaga, vocês ficam parados, eu não. Não, chupa. Ô, velho, e o bairro, hein? Jardim Rosana. Benjinha? Jardim Rosana. Produção, onde? Oi. Onde? Depois da sala do sombra. Jardim Rosana, depois da sala ali. Do sombra, velhinho. É, exato, eu sou ferro, velho. É, eu sou ferro, velho. Chupa, vocês estão rindo de mim. Tá bom, eu time. Time. Mano, todo poderoso, Corinthians. É nóis, mano, é nóis. Ô, amigo. Fala aí, mano. O que você achou dessa declaração aí? Não vou falar que foi da diretoria do Corinthians, porque o Corinthians já desmentiu, etc. O Sheik também desmentiu. Mas deve ter caroço nesse angu. O que aconteceu com o Sheik, cara? Como assim? Tô revoltado. O que aconteceu? Você não ficou sabendo, Sombra? Pra quem tá ligando o rádio agora e não tá sabendo... Eu trabalho, cara. Eu também. Mas eu ligo o computador. Acesso o meu tablet. Eu ligo o computador também, mas não tenho tempo pra ficar vendo fofoquinha. Ah, que fofoquinha, mano. Nada é mais importante que o Corinthians. Por exemplo, quando aconteceu o atentado no 11 de setembro, você foi ver só no dia seguinte. Não, fiquei sabendo pelo rádio. Aí que tá. Porque nada o Corinthians é mais importante também. Que o rádio. É. Mas aí que tá. O Corinthians também. O Corinthians é noticiado pela TV, pelo rádio, pela internet. Qualquer coisa que você... Ligue, tá. Vai falar do Corinthians porque dá audiência. Tá bom, vai, é verdade. Vai. Conta aí. O que aconteceu é o seguinte, Sombra. Hoje de manhã, teve uma matéria do Globoesporte.com falando a respeito da não ida do Sheik para a Argentina. Segundo o site aí, eles atestam sim que o Sheik tem uma lesão no joelho direito e isso teria também contribuído para que ele não fosse viajar. Mas dizem também no corpo da matéria ali que um dos motivos principais pelo fato do Sheik não ter ido viajar para a Argentina para enfrentar o São Lourenço, além da lesão, seria indisciplina. Porque o Sheik ele vem chegando atrasado nos treinos do Corinthians por inúmeras vezes. E isso teria incomodado o Tite, a comissão técnica, enfim, o departamento médico. E decidiram não levá-lo para a Argentina como uma forma de castigo. Certo. E junto a isso, Sombra, o Sheik teria postado no Instagram uma foto, que tá lá até agora, ele não apagou e não retrucou ninguém que tá comentando ali. A foto é a seguinte, Sombra, ele tá aqui junto com o Tite, tá certo? Na foto. E a legenda embaixo é o seguinte: mais uma lição com certeza. Isso deu, talvez, margem para que todos acreditassem que a informação do Globo Esporte era verdadeira. Certo. A diretoria do Corinthians hoje, em nota oficial, desmentiu, tá certo? Essa informação do repórter aí do Globo Esporte, falando que O motivo pelo qual o Sheik não havia viajado para a Argentina teria sido somente a lesão no joelho. E o Sheik aí, se você puder depois aí tá acessando também, tá em inúmeros sites, ele descascou o repórter falando que o cara, entre aspas, dando a entender que o cara é um oportunista, enfim. Inclusive até em tom ameaçador, falando que gostaria de enfrentá-lo, de pegá-lo, de encará-lo frente a frente para que ele pudesse repetir isso que ele escreveu. Você chamou pro pau, mano? Ah, em outras palavras, dá para entender isso daí. Ele não chamou com essas palavras, português. Ele não falou, sugeriu, quero sair na mão com você. Mas sugeriu. Mas na própria nota aí que o Sheik deu para a imprensa, ele faz aí realmente uma ameaça contra o repórter aí. Eu não acho que exista motivo para tanto. Tudo bem, você fala, ah, porra, uma coisa é o cara te chamar de bandido. Você vai ficar revoltado, você vai ficar puto e vai pedir para que o cara prove. Agora o cara deu uma informação, tá certo? Ele montou uma matéria, inclusive dando detalhes a respeito aí da condição do Sheik no Corinthians, enfim, pessoas aí que teoricamente teriam da comissão técnica, ele não citou nomes na matéria, mas ele fala que essas pessoas estariam ligadas à comissão técnica do Corinthians, declarando uma série de coisas, e o Sheik ficou muito incomodado com essa situação. Então, até onde a gente possa, pelo menos, analisar, eu não convivo com o Sheik, não sei até onde isso é verdade ou não, mas o Sheik é um jogador polêmico. Eu não tiro todo o mérito e o crédito da matéria, não. Mesmo o Corinthians divulgando uma nota oficial e eu entendendo... Qual foi a matéria, mano? De que veículo? Do Globo Esporte. Globo Esporte. Globoesporte.com. Certo. Eu não posso tirar todo o mérito da matéria e nem contestar, sabendo que o Sheik já tem um histórico, tá certo? Mas o Sheik aí tava puto da vida, xingou o repórter, enfim. Ele até usou algumas palavras que eu não gostaria de falar aqui também. Mas, enfim, velho. Dessa notícia toda, desse rebu todo que aconteceu hoje de manhã, envolvendo o nome do Corinthians, você tá a favor de quem, amigão? Ô, mano, pra ser sério, eu tô a favor do Corinthians. O Corinthians em primeiro lugar, né? Sim. O Sheik, ele vai ser apenas mais um no Corinthians. Então eu acredito que ele deu mancada com os caras, senão o Tite não tinha tirado ele. E é isso, no domingo ele joga, faz gol contra o São Paulo e amanhã o Corinthians ganha e é sempre Corinthians. E aí apaga toda essa. Aí apaga toda essa polêmica aí. Não, não, meio do ano ele vai para outro clube aí e vida que segue no Corinthians. Mas você não é a favor de renovar o contrato do Sheik? Ah, tem que esperar, mano, porque o Sheik deu uma mancada com a gente lá no passado. Não, mas ó, por exemplo, se o Corinthians chega numa final da Libertadores, o contrato do Sheik vence antes. O contrato do Guerreiro também vence antes. E aí, faz o quê? Ah, mano, a gente vai ter que... O Tite ganha muito bem pra isso aí. Eu acredito que é mais fácil a gente ficar com o Guerreiro do que com o Sheik. O Guerreiro se envolve em polêmica. Assim. Mas, Sheik... gente, eu acho o seguinte, gente, como eu falei no outro ouvinte... Acredito que se o Corinthians ganhar o jogo, isso aí vai passar desapercebido, até mesmo empatar. Agora, se o Corinthians perder o jogo, vão acreditar injustamente, ao meu modo de ver, essa polêmica aí. É, mas a diretoria do Corinthians confirmou o atraso no treino, é isso? Confirmou. O pessoal que tá na Argentina confirmou o atraso. Não, mas o que se contesta aí em Portugal é o fato aí, por exemplo, a diretoria do Corinthians disse que o Sheik não viajou pela lesão no joelho. Que existe. E a matéria do Globoesporte.com coloca a lesão no joelho talvez como um fato secundário. O fato principal, pela matéria, pelo que eu entendi na matéria do Globoesporte.com, é que o primeiro motivo, o principal motivo pelo fato dele não ter ido viajar, teria sido a indisciplina. Mas não é o que eu falei. Eu acho que se o Corinthians perder, vão transformar isso numa dimensão gigante. Vão tirar todos os méritos do adversário, até de uma possível vitória mas, do ó, Corinthians. Pra atacar em cima disso, mas precisa de disciplina, né, gente? Precisa de disciplina. Claro. Tudo na vida. Se isso tudo é verdade, etc e tal, e realmente suspenderam ele da viagem como método disciplinar, talvez por algum momento, claro, o Corinthians possa ser prejudicado porque o Sheik, ele é um cara importante. Agora, também precisa ver até que ponto que um jogador, às vezes não chega, vai chegar atrasado, os caras precisam muito de mim mesmo. Então, mas é que tá, Sombra, é o jogador. E aí você vai colocar... enquadrar, nem que te custe uma derrota, mas você precisa exatamente enquadrar sim. Quando você vai falar a respeito de um jogador, não adianta a gente analisar aqui só a parte técnica do cara. Não adianta falar, pô, o cara é bom jogador, o cara dribla bem, você o cara é rápido, zona, o cara chuta bem. Vira zona. Você tem que analisar o pacote total. Você tem que analisar o comprometimento do cara perante o grupo, tá certo? O profissionalismo do cara. Você lembra quando o Gustavo veio aqui, o diretor de São Paulo, o gerente de futebol, o diretor, não sei? Sim. Gustavo Vieira, ele falou assim, ó... Foi muito... Aquela entrevista do Gustavo foi sensacional. Não porque ele é diretor de São Paulo, mas porque ele falando um pouco dos bastidores, como é o relacionamento de elenco, etc. Aquilo que é ali no São Paulo é o que é nos clubes. Jogador fica sabendo sim quanto o outro ganha, fica puto, acha ruim. Lógico. É, isso faz parte, cara. Aí é a mesma coisa. Ah, chega atrasado, ainda tem. E ainda é tratado legal. Ah, o outro, daqui a pouco os outros também se veem no direito de chegar atrasado. Se bem que é lógico, isso aí é tudo baseado na matéria que foi feita, né? Sim, claro. Quem somos nós pra saber quem tá chegando atrasado ou não? Você parte do princípio que o cara tá certo em fazer a matéria. Ô, amigão! Você parte desse princípio, né? Deve estar. Onde a fumaça fuga. E esse jogo de amanhã, Corinthians e São Lourenço, cara, preocupa pelo fato de do jogo ser na Argentina? Preocupa por ser na Argentina. Eu acredito que nós vai ganhar de 1-0 lá, mas... mano. Mas vai ganhar. É isso aí. Vamos ganhar de 1-0 do São Lourenço lá e vamos assumir a liderança do grupo novamente, cara. É isso. Mas, ô amigão, aí pelo fato de ser sem torcida, você não acha que o Corinthians vai levar uma vantagem muito boa porque o time do Corinthians é mais técnico? O São Paulo é líder do grupo, é isso? São Paulo é, mas tá com jogo a por mais. Por enquanto, né, Sônia? Ah, mas amanhã, precisa, né? Jogar esse a mais, é. Precisa jogar. É, até amanhã, precisa jogar, né? É. Tem um jogo, mas precisa ganhar, então, é. O São Paulo, ele tá... No mínimo empatar. O São Paulo tá na liderança pelo GoPro. É, o de desempate é o GoPro. Então tá bom, vai lá e joga. É. Hein, amigão, o Corinthians amanhã pega o São Lourenço lá sem torcida, cara. É, a gente ganha vantagem em cima disso aí, mano. Que a torcida argentina, ela é parecida com a torcida do Corinthians, velho. Ah, canta todo momento. Ah, vocês são brincalhões, velho. Não, é parecido, vocês são loucos, Portuga, velho. Vocês copiam tudo da torcida da Argentina, velho. Torcida da Argentina é uma grande porcaria. Tudo, só de brincadeira, velho. Que vergonha. Até as musiquinhas vocês... Eu não copiam. Acho que é igual, não, porque o torcedor do Corinthians não passa fome. Diferente dos argentinos. Não, é elite. Elite. Torcida do Corinthians foi a única torcida que levou 40 mil torcedores pro Japão, bacana. Ah, vou te falar. O maior deslocamento de pessoas, com exceção uma guerra para um outro continente. Tudo da torcida argentina. Hein? Isso aí o Papa falou, velho. O Papa falou. O Papa é o maior deslocamento de pessoas para outro continente, com exceção de uma guerra, velho. A torcida do Corinthians conseguiu fazer isso daí. Coringão é embaçado. Único, né, mano? Não tem outra torcida que faça isso. Verdade. E o amigão, o Guerreiro, ele acabou desembarcando nessa tarde lá no Peru para resolver alguns problemas pessoais aí. E o Corinthians tá desfalcado no ataque, mano. Se você fosse o Tite, você colocaria quem pra atuar ali? Ah, entra com o Wagner Love. Tem que dar chance pro cara. Ah, eu colocaria o Danilo e o Speed Mendonça, hein, mano. O Speed Mendonça, cara, ó, é um cara que tem a habilidade do Neymar, a velocidade do Messi e a finalização do Cristiano Ronaldo. Tudo isso num jogador só. Esse cara, o Corinthians acertou em cheio, velho. Ou não? É um cara excelente, mano. Até o mano, até o cara da risada, mano, velho. Mas é verdade, Domênico. Esse Speed Mendonça aí, o cara é um monstro, cara. Calma, não, mano, calma, sim. Muito empolgado. Ó, esse cara poderia se naturalizar brasileiro. O Brasil não tem um jogador no ataque, mano, aí com a característica do Speed Mendonça. Mano! É brincadeira, que mano! Mano! Lógico que é, Portuga, ele tem a técnica do Neymar, a velocidade do Tevez e a finalização do Cristiano Ronaldo. Você lembra do que você falava do Clodoaldo? Você tá louco? Ele foi um equívoco. Momento fanfarrão! Ele gosta, viu? Ele gosta, mano. Vá pro inferno. Ô, amigão, você gostaria de falar mais alguma coisa do Corinthians? Não, tem nada. Ah, falar que a gente vai ganhar amanhã e domingo também. Vou cravar domingo nós vamos ganhar. Ah, inferno você aí. Domingão é nós, mano. Domingo é, mais uma vez, né? Sim, vai ganhar uma naba aí. Uma naba. Mandar um potinho de vaselina junto pra você aí. Quer mandar um abraço pra alguém, amigão? Mandar um abraço pros meus irmãos, Sombra. O Vaguinho, o Valtinho, o Mar, meu amigo Nagaoka, um palmeirense. Nagaoka. Já trabalha comigo. Também o Lito, hein? Não existe nenhum palmeirense chato. Ele é chato pra caramba, pô. Não tem nenhum ele chato. É louco aquele todos cara. Todos são. Fazer um merchan aí da Bozano, pode ser? Também o Lito, hein? Pode, rapaz. Só a nova linha Bozano me garante um... barbear fenomenal. Aê, ganhou um kit da Bozano, cara. Obrigado. Tá bom? Prazerzaço falar com todos aí. Valeu, obrigado, velho. Aí pra participar do Polo Ar aí. Ah, mas isso é a sexta. Boa. Tá bom? Falou. Sexta-feira, liga aí que é nóis. Abraço. Valeu. É isso aí, olha, daqui a pouquinho que nós vamos ter aí com o Tobias mesmo, Calção? A musiquinha em homenagem à banheirinha que ele ganhou. Ah, a musiquinha em homenagem. Daqui a pouquinho a musiquinha do Tobias em homenagem à banheirinha que ele ganhou de mim. É, o Tobias, volta logo, sai do ombro do ouvinte que ligou aí. Vem logo pra cá pra gente cantar. Pô, não, mas ele tava, ele vai com certeza, né, meu? Tu não viu, não? Ai, ai, ai, ai. Pelo amor de Deus. Muito bem, muito bem. Agora vamos falar de um assunto que é muito legal. Porém, não, antes. Vamos falar da Bozano, mano, antes. Opa, vamos lá. Aguardem aí, gente. Aguardem que daqui a pouco a gente vai falar de coisa muito legal. Coisa importante, coisa feliz. Mas agora você vai falar de Bozano, que também não deixa de ser importante. Opa, e que deixa todo mundo feliz. Porque o cara bem barbeado, ele passa a espada em todo mundo. Lógico, pega mesmo, pegador. É verdade, mano. O homem não perde aquele jeitão de garoto, né? Somos imbatíveis no videogame quando jogamos com molecada. Nunca dispensamos aquela partidinha de futebol com os amigões. Mas na hora de se cuidar, vocês já sabem, né? Nos cuidamos como homem. Por isso, a Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens pro homem se cuidar, cara. São produtos pro barbear como cremes, espumas e géis, que contam com a exclusiva tecnologia B-Effect, que vai proteger e hidratar a sua pele. Essa sua pele que tá áspera, tá gasta, tá surrada pelo tempo, queimada pelo sol. Meu Deus do céu, velho. Que desgraça, velho. A sua pele tá parecendo aquela fruta do Conde. Nossa senhora, que nojo, velho. Usa a linha Bozano, galera. Tem também modeladores de cabelo em gel, cola ou cera, pra você deixar o seu cabelo do jeito que você quiser. Aquele topetão bacana, aquela franja esperta, aquele moicano, você decide, tá bom? E além de tudo isso, a Bozano traz uma grande novidade. A linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção. Oferece muito mais performance pro seu dia a dia. A nova linha Bozano garante pra você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Boa. Motinha, notícias rápidas aí do Palmeiras, por favor. Ah, Dodô, mudanças, hein, Dodô? Mudança de mudanças aí, né? Gabriel Jesus foi embora. Não? Gabriel Jesus foi embora? Foi o... Nossa, que medo é esse? Não fala isso que ele fica nervoso. Que medo é esse? Nem estreou. O Jesus foi, mas volta. Volta, sempre. Fala de nós aí. O Zé Roberto fez uma cirurgia bucal, né, Dodô? Não vai poder jogar. Então o João Paulo vai substituir ele. João Paulo. Certo. João Paulo, sim. E o... Você viu o que foi? Gangrena no molar. Ah, que gangrena? Que isso? Gangrena no molar. Lá, como é que é isso? Gangrena no molar. Que conversa. Chegou a cheirar podre? Cheirava. Ah, não, que nojo. Você cheirou a boca do... Como é que você sabe disso? Você não viu a cara do Paulo Nobre naquela vez que ele batia no peito do presidente e falava: aqui é Palmeiras, batia no peito assim do cara? É. Aí o Paulo Nobre fazia assim. Uma carinha assim. Mau hálito, que aí depois, acho que o médico que viu nesse dia aí. Bota, fala de nós. Ele falou: o Palmeiras é grande, mano. Fala direito. É, ele falou. Mas ele falou, eu falei pro Domênico, ele falou com a voz do Tiriricas. Palmeiras é grande! O Palmeiras é grande! Botou ele e falou: Palmeiras é grande, abestado! Vai, Mota! Fala de nós, o Victor porra! Hugo também, Dodô? Quem? É? Foi vetado aí com... Quem foi vetado? Victor Hugo. Foi com inflamação no joelho direito. Ih, será que ele foi pra balada também? E quem vai entrar no lugar dele é o Jackson. O Jackson. E o Gabriel Jesus aí foi relacionado. Viu, Dodô? Vai estar lá no banco, lá na Copa do Brasil. No jogo contra o Vitória do Conquista. Tem que jogar. Né? E o Aranha também, viu? Foi relacionado. Aranha. Quem sabe o Aranha não joga? Ah, eu sou a favor. Jogar Aranha? Tem que jogar Aranha. Aranha vai bem sempre. Eu gosto daquele goleiro do Portugal. Eu vou te falar, Aranha fora de casa é melhor. Aranha, quando sua mulher tá ouvindo isso, não? Não. Nossa, pronto. Mas Aranha fora de casa é... Fora de casa ele vai dormir, se ela ouvir. Não é melhor Aranha fora de casa? Não me envolva nas suas teias. Mas você não gosta? Não, ele fez bobagem. Porra, ele quer levar... E quer arrastar todo mundo. Não me envolva nas suas teias. Então aí os pudicos. Os pudicos. E lembra você, familiar, parente, de integrantes da Energia 97. Quando ele chega em casa e fala: não, é o personagem, tem que fazer tipo... Mentira! Mentira! É, tudo tem um grande fundo de verdade. É, bicho. Mas aranha fora de casa, vai bem. Os negros se usam dessa coisa que faz a lista. Desculpinha, né? Tem que fazer personagem pra usar de desculpa. E o Domênio? Eu não sei. Tudo filha da mãe. É, eu também. Eu não sou personagem. Por isso que eu falo, eu quero a Domênica. Não escutar o estádio. Domênica, quando eu falo, eu te quero mesmo. O Chuchu não escuta. Domênica é só mamãe. Vossa mãe. O Chuchu não escuta. Eu proibi. Ainda bem. Você então manda um beijo pro Edu. Falou que você é um tesão. Ai, beijo, Edu, delícia, adoro. Não posso falar isso que o Marco tá aqui, ele tem ciúmes. Ah, é? Olha, é. Posso falar do São Paulo, chefinho? Vai viajar não, de graça, né, mano? Eu tava falando do Palmeiras. Já acabou. Não, já e, acabou? Ó, a chance então, do Jesus jogar é menos 3 também. Né? Vai ficar sem menos 3. Que antes vai entrar o Michael Leite, o Rafael Leite. Marques, o Leandro Xavier, o Oswaldo de Oliveira, o Alberto Valentim. Mas deixar agora... o Jesus no banco não é pecado? É. Mas agora nós vamos falar de uma promoção que se encerrou ontem e que nós vamos repercutir demais ainda. Promoção Avião do Estádio 97. E não é que saiu o grande vencedor da promoção Avião do Estádio 97? É verdade. Aí ontem nós tivemos um primeiro ouvinte que entrou no ar, o Stefano. O Stefano, ele errou o número de aviões. Errou. Ele chegou e disse que ouviu o Estádio 97 no dia tal... E falou, e tantos aviões. E errou. Foi dia 14 de janeiro. Dia que o ouvinte que venceu usou. É verdade. E aí, na sequência, nós atendemos mais um ouvinte, que é o Anderson. Anderson. E olha aqui. Replay do estádio. Replay. Replay do estádio. É isso aí, mano. Replay do estádio, certo? Alô. Alô. Boa tarde. Boa tarde, é o Anderson. Anderson do quê? Ai, meu Deus, eu não acredito. Anderson. Você está ao vivo no ar pelo Estádio 97, Anderson. Oi. Essa música. Diga o dia que você quer colocar em xeque aqui. Só o dia. 14 de janeiro. 14 de janeiro. O mesmo dia. Você vai entrar no mesmo dia que o ouvinte que perdeu. Olha, o cara deu azar lá. No mesmo dia você tá agora. Anderson, por favor, diga para nós, no dia 14 de janeiro, quantas vezes... passaram os aviões, ou passou o avião do Estádio 97 durante o programa? 3 vezes. Quanto? 3. Olha, gente. Será? Eu não gostaria de ter. Tem coisas que nos comovem. Não vai decolar de novo? Anderson. Oi. Caramba, hein? Deixa eu falar um negócio pra você, cara. Que gato isso. Vai decolar. Você ganhou! Fala, garoto! Parabéns, meu velho! Olha, e assim o Anderson... O Anderson confirmou direitinho o número de aviões que passou... que passaram aqui no estádio no dia 14 de janeiro, o dia que ele escolheu, né? E hoje o Anderson tá aqui com a gente no estúdio, aqui na Energia 97. Fala, Sombra. Tudo bem, Anderson? Beleza, cara. E você? Beleza. Você sempre sai elegantemente vestido dessa maneira, cara? Naturalmente, São Paulino, né? Chique! É verdade. Anderson, me diz uma coisa. Desde o momento que você conseguiu entrar no ar, qual foi a sensação de estar do outro lado... e ganhar esse prêmio de ir para Barcelona, assistir Barcelona e Real Madrid na companhia do RG. Você também vai ter direito a levar um acompanhante, vai passear pela Catalunha. Conte toda a sensação do outro lado, de estar do outro lado na linha. Cara, na hora eu mesmo tava tremendo. Na hora não, que o Sombra não... falou, ih, não sei não, você falou, ferrou. Não, eu já tinha certeza. Tinha certeza que absoluta, são, eram 3 dias. Por isso que eu fui na certeza absoluta. Mas e quando eles falaram lá, na hora que você acabou de falar? Os caras gostam de fazer um drama, né? Mas antes você tava ali, você não tava convicto. Não, falou, tava assim, foram 3 dias. Mas três, ali a voz tava tremendo. 3 aviões, né? Isso, 3 aviões. Tô tremendo até agora, pra ter uma ideia. É mesmo. E você tava sozinho na hora que você ganhou? Você tava ligando de onde? Então, eu tava ligando do telefone fixo da empresa e do meu celular. Aí do telefone fixo a ligação caiu. E eu vi que o celular ainda tava chamando. Sim. E geralmente 3 toques, quando não tá tudo certo, ele vai lá e cai. E eu vi que tava chamando e eu peguei o celular e coloquei no ouvido. Aí nessa eu comecei a ouvir o Estádio 97, eu tirei o fone do ouvido pra ver se realmente era o Estádio 97 pelo celular. Eu falei assim, não acredito, cara. Eu tô conseguindo falar com os caras. Aí nessa daí eu tirei o fone e tirei de lado, aí eu coloquei... pro Jorge, o Novaes Martins, aí o camarada lá do trampo, eu ouvi. Aí nessa ele tava ouvindo e eu tava aqui do lado e um monte de gente olhando pra mim. E eu já dando risada, comemorando, e o pessoal todo mundo olhando pra mim. Você tinha certeza que ia ganhar? Certeza absoluta. E todo mundo olhando pra mim sem noção do que tava acontecendo, todo mundo trabalhando, né? E cara, foi uma sensação única. Você trabalha no que mesmo? Eu sou analista de BI. Na empresa? Na Abilite Trade Marketing. E tinha bastante gente lá. Não, tinha bastante gente ainda, porque trade marketing é correria total, a galera realmente tem que trabalhar até muito tarde, muitas vezes. Mas pararam pra ver a ligação, quer dizer, vagabundos, drogíferos, como não? Cara, e aí quando a gente anunciou que você ganhou, qual foi a reação das pessoas no seu trabalho? Não, uma pessoa ou outra que conhece o programa realmente comemorou, achou legal pra caramba, outros tipo, ficaram com cara feia. Tá acontecendo olhando, que ele ganhou aí. O que esse louco tá falando aí alto e atrapalhando meu trabalho aqui? Um dos gerentes gerais tava lá também, olhou, não tava entendendo nada. Sim. E aí foi uma sensação... Você tem passaporte já? Você já conseguiu se livrar do trampo nesses dias todos? Já falou já pediu autorização lá? Agradece o cara que livrou, O Washington, o Rodrigo Marinha também já liberaram. Estão vindo lá agora? Estão vindo. Mas, amigão, por exemplo, quando você participa de um fato assim, histórico, marcante, alegre, as reações são as mais diversas, correto? Por exemplo, quando você chega em casa e seu cachorro vem, ele faz xixi no chão. Você, quando ganhou, houve, por exemplo, talvez aí um fato curioso contigo, o seu corpo acabou expelindo algum líquido, algum sólido, de maneira involuntária. Mas é verdade, gente. Não, isso é verdade. Igual o cachorro quando vê o dono. Uma coisa que aconteceu mesmo foi suor. Suei pra caramba, minha mão suando. Aí eu fui pro trem já suadão, já fui praticar pilates no trem também. Tava daquele jeito ontem. Caramba, então foi uma coisa de louco. Ontem, pra ajudar, o trem tava uma loucura, mas assim, pelo fato de eu ter ganhado essa viagem, eu não tava nem aí pro trem, eu chegava meia-noite em casa. Dane-se, né? E você mora com pai, mãe, irmão? Não, sou casado, moro com a minha esposa, minha delícia ali, ó. Delícia, Aí chegou em casa e já falou pra mulher que... Não, ela não acreditou. E ela não vai com você, por que ela não vai com você? Então, ela falou que é por conta da nossa filha, porque a nossa filha também vai querer ir junto. Entendi. Então, aí. Esse é o problema. Quantos aninhos tem, filho? 6 anos. Mas a filha você põe no hotelzinho. Não, mano. É igual cachorro agora, mano? É, põe no hotelzinho. Não, não pode. Não, o cachorro não deixou hotelzinho, não. Mas não dá pra ficar com a sogra, não dá pra ficar com a sogra, com a mãe. Dá, mas só que aí ela vai ficar doida pra ir, né? É. Então a sua esposa não vai. Quem vai com você? Ia o meu cunhado, Wilson. Agora vai o meu irmão. Vou eu, menina, vou eu com você. Vai nada. Eu vou largar a Domênica hoje mesmo. Quem vai? Vai meu irmão. Seu irmão? Wilson Rodrigues Sequeira. E ele já teve alguma experiência de viajar pro exterior ou não? A primeira que ele teve foi pra Punta Cana na Lua de Mel. Tá. Ele curtiu pra caramba. E você já viajou muito bom pro exterior também, né? Eu fui pra Muita Cana. Muita Cana eu fui, gostei pra caramba. Ah, quando fui pra Muita Cana. Sai daqui porque o programa tá legal. Não. Sai. E aí, cara? Tudo preparado? Tudo certinho. Passaporte tá ok. Passaporte. Se precisar do visto, também já tô aí, mano. Pra Barcelona você não precisa, cara. É tranquilo. Um destino maravilhoso, sem muitas burocracias. Não é verdade? Então agora, nós estamos aqui com o Marcão da Singapore Airlines e também com o Juan Romero, da agência catalana. Nesse momento, nós vamos entregar para você o diploma de vencedor da promoção. Olha aí que legal o diploma. Vamos bater a foto aí. Oficial. Por favor, vai lá. Vamos bater a foto oficial. Isso é pra guardar pra vida inteira, cara. É legal. Isso, o Marco Souza de um lado, o São Paulino vencedor do... Isso, ao centro. Olha aí que legal, que bacana. Bacana, essa foto agora vai pro Face, vai pras mídias sociais da Energia 97. Ficará para os anais, Domingos. Legal, hein? Pra você guardar de recordação. E nós vamos brindar, não é não? Porque o Juan, da Agência Catalana de Turismo, diz que há um hábito, há uma cultura de se brindar, né? Se brindar. Então, o Juan, por favor. Faça as honras da casa. É mesmo, vai ter brinde? Vai brindar, olha só, amigo. Ô, louco, que legal, velho. É verdade. Nossa, nós vamos acabar com o Barcelona, velho. Esses caras nunca mais... Você trouxe uma cava. Na Catalunha temos a tradição para celebrar, para parabenizar a uma pessoa em um momento, é abrir o cava. Cava é como um champanhe. Sim. É centenário, temos muitos anos que nós, os catalães, temos esta tradição. Vamos abrir verdadeira garrafa de cava. Maravilhoso. Que legal, para parabenizar Anderson. Vamos abrir agora mesmo e todos vamos curtir um pouquinho. Eu vou te avisar, velho. Como é que é o nome do trem? Cava. Eu vou deixar um buraco lá em Barcelona. Eu vou cavar pra cacete, velho. RG, mesmo. Mas que legal, que legal. Olha, ele trouxe até as taças, viu, RG? Não, não é fraco não, velho. Vamos abrir. Trouxe até as taças. Cava catalão, verdadeiro cava catalão. Aqui no Brasil vocês podem comprar nos melhores supermercados. Ô, Aguinaldinho, a rolha é tua, tá? É. Ai, que safado. E pra quem não tá vendo o vídeo, Sombra, ele é muito parecido com o Wellington, com o centroavante que jogou no São Paulo. É a cara dele mesmo, lá. Veio do Goiás, acho que é o mesmo cara. É verdade, é parecido, cara. É o Anderson Rodrigues Cerqueira, 29 anos, morador do Jardim São Rafael, é o ganhador da promoção Avião do Estádio 97. Já! Boa, boa. Cava catalão para parabenizar Anderson. Boa, vamos de cava. É verdade, é verdade. Isso foi ele. Que a galera tá confraternizando, que tá legal, celebrando no estúdio, estão servindo uma cava aí pros componentes do estádio 97. RG se virou aficionado de Barça. RG aficionado de Barça. Isso foi ele. Sim, sim. É verdade. Olha, parabéns mais uma vez aí. Anderson, parabéns. Juan, Marco Souza, todos os envolvidos. Mandou bem, Marco Souza, beijo. Você vai pra Catalunha ver Barcelona e Real Madrid. Que sensação. Que prêmio especial. Sensacional. E a RG, você vai fazer parte porque não termina por aqui, né? É, você ainda, cara, vai viajar. É, né, cara? Verdade. E tá decidido, já avisei, já comuniquei o Juan. Vou ficar em Barça e vamos direto fazer uma festa em Barcelona. RG, se você for ligeiro, você já vê algum imóvel por lá. Aproveita a oportunidade, velho. Ah, ali não tem deixa tudo passar. Ô, mano, posso falar? O mais difícil não é ver um imóvel, é escolher só um. É, tem tanto lugar legal pra morar ali, ele está louco. É verdade. Muito bem, esse é o Estádio 96. Se o Anderson quiser continuar o microfone e participar do resto do programa, fique à vontade, viu, Anderson? Você tem todo... Meu, depois de ontem, velho, você tem todo o direito. Com todo o direito, parabéns. Tem todo o direito. Sinta-se à vontade, participe. Tá. E até aproveitando que você é São Paulino, ganhador aí da promoção, né? E o tricolor, vai classificar na primeira da Libertadores aí? Vai passar da primeira fase, Anderson? Então, pelo que eu vejo aí, o Mano tem toda a razão. Acho que os principais da chave, o São Paulo e o Corinthians, tem que passar mesmo. Porque, pelo que eu vejo, o Danúbio já é carta fora do baralho. Já perdeu duas, já fica difícil. Fica bem difícil. Vocês já brindaram? Já brindaram? Vamos brindar. Boa! Vamos lá. Salute! Aê! É isso aí. Viva Barça! Barça! Bate aqui, Domenica, sua gostosa. Barça! Feliz ano novo! Você é uma gostosa, Domenica. Viva Barça! Que porrada, hein? Tamo junto, hein, Corinthians? Então... E aí, o tricolor, boa. Corinthians e São Paulo vão passar? Eu acho que acaba passando o Corinthians e São Paulo mesmo, na chave. E o São Lourenço O São Lourenço, ele tem três jogos na sequência, desgraçados, cara. Por que ele pega o Corinthians? Não. E depois pega na sequência São Paulo e São Paulo. É. Ele pega o Corinthians em casa, viaja, pega o São Paulo no Morumbi. E depois recebe o São Paulo em casa. Ele tem três jogos da morte. Assim, é uma sequência horrível. Porque ele pegou o primeiro jogo do Danúbio e pega o último. Né? Isso é verdade. Então a situação do São Lourenço. Ele pega o Corinthians. Mas se ele precisar. Corinthians, São Paulo e Corinthians. Mas se ele chegar vivo. Exato. Sombra, Corinthians lá, São Paulo aqui, São Paulo em casa. Ele não tem a molezinha no meio. Mas Sombra, se ele chegar vivo a última rodada, ele também pega o manjar livre. Ele pega o Danúbio em casa. Mas ali já tá. Ali já era. Mas ali já vai saber quem vai ou quem não vai. Mas é por isso que eu falei que Sombra. Eu acho que pro São Paulo é mais interessante. O Corinthians já venceu essa partida contra o São Lourenço pra... É verdade. Você quer livrar tudo. Não é isso, não. Porque se o Corinthians ganhar do São Lourenço, o próximo jogo do São Lourenço é com o São Paulo no Morumbi. Confronto direto. E o São Paulo no Morumbi, se não ganhar do São Lourenço, vai ganhar de quem? Tem que ganhar. Tem que ganhar, porque o São Paulo se madece. Não vou dizer que vai ser jogo fácil. Não vou falar que vai ser fácil, mas tem que ganhar. É muito mais fácil o São Paulo pegar o São Lourenço no Morumbi do que pegar o São Lourenço lá com torcida. Claro. Então, se o Corinthians ganha do São Lourenço e o São Paulo numa dessa ganha do São Lourenço também, o São Lourenço vira o segundo Danúbio da chave. Sim. Já praticamente não briga por mais nada. Não vai nem precisar. Né? Então, agora, por exemplo, se empata Corinthians e São Lourenço, aí o São Paulo tem a obrigação de ganhar do São Lourenço aqui. Uma dessa São Lourenço vem pra cá e enrosca com o São Paulo, uma dessa empata, E o jogo de lá, o São Lourenço ganha. E o São Paulo vai depender da última partida contra o Corinthians pra defender a situação. Tem um detalhe, mano. Se o São Lourenço ganha, do Corinthians ganha. Se o São Lourenço ganhar do Corinthians, ele fica boneco, sempre achando do lado. E mas se eu não vou torcer ganhar do Corinthians amanhã? Não ganha. Por que não ganha? É impossível o Corinthians perder do São Lourenço. Pode gravar, grava aí. É impossível o Corinthians perder do São Lourenço amanhã. Olha, o menino lá, não é que ele vem se dando bem nas previsões dele, mas aí mano tem uma hora que a pessoa abusa. Não é. Eu tento ser humilde, mas o Corinthians não deixa. Abusa, mas aí a coisa pode reverter. É complicado. Fale com o seu médico, eu falaria. Muito bem. Você quer bater um papo descontraído que nem o nosso aqui? Sim. Vai no resort do Estádio 97, ligue lá na promoção na Lotus Travel, 2896-4665. Repita. O telefone é 2896-4665. Faça já a sua reserva pro resort do Estádio 97. Os Sete Anões continuam atendendo você lá, ligue lá. Parcela em 6 vezes, aproveita. Vou fazer o quê? Aurelinho, mas gente. Qual o problema? Aurelinho foi pra lá, saiu do estádio. Vamos trazendo agora mais ouvintes. Ouvintes que vêm na sequência sem parar. Esse é o momento sem parar no Estádio 97. 3 ouvintes na sequência. Com sem parar, é muito mais agilidade no seu dia a dia. Com sem parar, em todo lugar. Vai tocar o Asdrubal, Dodô. Que beleza. Alô? Alô? Quem fala? Alô? É o Wagner. Ô Wagner, tudo bem, meu? Tudo bem, Dodô? É Wagner com V ou com W? Com W. E é Wagner do quê? Wagner Mota. Parente, hein? Só isso? Não é. Wagner Mata e vai preso, né? E aí aparece no meu programa. Olha, foi sensacional. Sucesso absoluto. Desculpa, RG. Sensacional. Ô, velho. Podia ser que ele utilizasse. Diga. Quantos anos você tem aí? 3,6, 36. Tá? 3,6, RG. Hoje é fica hoje? Eu não vou utilizar. Já ligou? Não, acho que não, vai, segue. Não vou utilizar, Shadow, porque eu prefiro a floresta. Mata no. Sensacional! Foi no quarto gol! Sensacional, salvou a hora. Sensacional. Foi no quarto gol. É uma da manhã. Salvou a hora do Virgem. Pô, RG, foi bem, velho. Tá bom, e o bairro, qual é o bairro? Capão, cara. Sempre. Capão. Se é Capão, não tá fazendo mais nada na cama. Sensacional. Respeita o Capão aí. Mas o cara que é Capão não faz na cama? Alô, não, mano. Como nem na cama, nem no sofá. Não faz. Porra, é Capão, né? É igual porco. Você mete um Capão, um abraço. Mas o cara, quando você fala que ele é capado. É capado? Ele tira o testículo do porco lá. Ah, ele e tem o castrato. Mas você não tira a linguiça, você tira o. Tira o saquinho. Só pra ele engordar. É igual o castrato. É o castrato, fica com a voz fina por causa disso. Ele é castrato. Como é que chama aí, mano? Como é que chama aí, mano? O Wagner, Wagner Mata. O Wagner. Não, Wagner Mota, Capão. É Mota. Por isso que eu perguntei, você tá dando Wagner Mota, velho. Por isso que eu perguntei. Você mora onde aí no Capão, mano? Ô, Mano Brown. E aí, beleza? Eu moro aqui no Jardim Rosana, aqui, cara. Outro Jardim Rosana? Pô, eu como aí bolo. Eu como bolo ovo aí todo dia de manhã. Como o quê? Esse é irmão do Mota, aquele bolo ovo, mano. Outro bolo ovo. Ô, Wagnão, você já teve a oportunidade de viajar pra fora do país, mano? Não. Infelizmente não, cara. Esse ano, pela primeira vez, tá ligado, mano? Consegui através da arte, né, mano? Com meu rap. Saí vazado aí, peguei lá, saí em Guarulhos ali, decolei. Aí passei passei pro Uruguai ali, aí subindo ali Osasco. Aí. Uruguai e Osasco? Porra, meu, Uruguai e Osasco? Não, aí eu peguei ali a Guiana Francesa, Meridiano de Greenwich. Como que é? Greenwich. Alasca, acordou pelo Japão. Aí, muito louca essa viagem. Foi você ou foi o Tobias? Não, mano. O avião fez isso aí. Eu vi lá no Equador. Aí depois a terra do Chaves lá. Mas os caras entenderam que o astro do lugar aí, que você passou já, aí. Já, os caras. Mano, aí cheguei ali na. Como é que chama ali? Depois do México ali, mano? Ali, você sobe ali. Xarope, tá do USA, lá, Estados Unidos. Aí eu fui na cidade lá da Estátua da Libertinagem lá, mano. Não, é Liberdade. Então, Liberdade. Foi da hora lá, mano. Se tiver Estátua oportunidade. Da Liberdade. Cara, os caras só falam inglês lá, mano. Ao invés dele vir trabalhar, ele fica brincando de laser. Você foi no jogando laser no olho dos outros. ou as paradas de dólar mais barato, mano. É, não, tá, agora tá mais caro o dólar. Mais caro. É, fui lá no, mano, umas paradas de dólar. Pra 2,92 agora. O que, que você comprou legal lá? Ah, mano, eu vou à base de troca, tá ligado? Levei umas bombetas base que eu tenho de troca? Aqui. Umas paradas da hora que eu ganhei, levei lá, tentei trocar, os caras não quiseram trocar, mano. Mas você não sabe falar inglês? Ah, falei, mano, cheguei que lá. O que você falou? Firmeza lá, falei, hi, I'm Mano Brown. How are you? Fine. Mas você chegou falando que você é o Mano Brown ou você falou que é o Black Brother? Aí, ou aí, o Brown aí Brother? Aí que tá, mano. Eu falei errado. Ah. Aí aquela velha história, né, mano? Chegou o negrão pra mim e falou, hey, WhatsApp. Eu falei, tenho sim, anota o número aí. É nóis. Tá certo. Estourou o Brown. Tá bom. E o time aí, brother? Qual time? Pintou de novo. Corinthians, lógico. Ah, Coringão, mano. Coringão. Coringão. Ô, amigão. Pintou de novo. Ô, ultimamente tá fácil pra gente, tá tudo tá chato, né, cara? Caraca! Clássico dos últimos dois anos tá muito chato, cara. Pô, hoje foi mais tá forte ainda, né, a quinta, hein? Então, eu já não sei o que eu faço com essas caixinhas de cerveja que eu tenho apostado aqui com palmeirense, com bebe, paulino. Mano. Vou dar uma festa e convidar o pessoal do Energia, né? Vai ter não, guarda ela, você vai bebe, perder bebe. Já. Não, mas é verdade, amigo. É, ultimamente guarda os clássicos aí têm sido sem graças aí, porque o Corinthians ele tem passado o carro em todo mundo. Os clássicos ultimamente têm sido sem graça. Isso aí é fato. Não, peraí. Eu sei que vocês estão há muito tempo sem perder do Palmeiras, mas do São Paulo não vem com essa história, ano não. Ano passado perdeu. Gente, o São Paulo tudo bem. Ganhou ano passado, mas pega os últimos 10 confrontos com o São Paulo, você vai ver o retrospecto. Eu vou ver. Tá complicado, é verdade, Sombra. O Corinthians na arena, Corinthians principalmente, ele tem um aproveitamento de quase 82%, gente. Não, eu acho que nos últimos 7 anos, os caras ganharam 3, se não me engano. Ganharam o do 98 do Rogério lá em Barueri. Uhum. Ganharam o nosso jogo treino antes do Mundial que a gente fez lá no Pacaembu. E ano passado, né? É, domingo agora é provável que os caras ganhem. Tem um jogo que não vale nada, né? Então provavelmente vai dar São Paulo. Não, mas vale sim, cara. É bom pro Corinthians aí, talvez, aí ganhar de novo e ter uma moral a mais na Libertadores, cara. Eu acho que um clássico ele acaba influenciando tanto pro lado positivo quanto pro negativo. Não adianta falar que o clássico não pesa, porque pesa sim, velho. Numa dessa, toma uma traulitada de 3-4 na orelha aí, velho. Quero ver se o chicote estrala ou não estrala. Ô, Manu. A traulitada, cara, eu até acredito que a gente... É um jogo que talvez a gente tenha, cara. Mas eu falo assim no sentido do jogo ter importância, mais importância ou menos importância. Ultimamente o cara tem ganho, que não precisava que tem menos importância, entendeu? Sim. Não, mas eu também acho. Mas, ô, amigão, e com relação à expectativa pro Coringão no restante do ano aí? O elenco é forte, hein? Não, a expectativa é das melhores, cara. O elenco é forte, é equilibrado. É, o Tite, tá, né, com relação à tática, ele tá mil anos de luz na frente do Mano Menezes. Enfim, a expectativa é das melhores aí pro corintiano. Claro que com os pés no chão, né? Tem muito cara ali que joga muito menos do que acha. Mas vamos que vamos. Eu acho que esse foi o principal reforço do Corinthians na temporada, cara, o Tite. Porque o Tite ele conseguiu domar o elenco, o time do Corinthians hoje tem uma outra cara, é praticamente a mesma base que o Mano Menezes tinha ano passado, mas o comportamento dentro de campo do time é totalmente diferente, cara. Sem dúvida, né? E esse tour que ele fez aí pra Europa, cara, ele voltou muito melhor que era, né? Assim, uma visão muito mais, vamos dizer assim, mais moderna do futebol, né? Não é mais aquele Tite retranqueiro. Você viu no o Corinthians teve, sei lá, agora no começo do ano, em 3-4 jogos dificílimos. E o Corinthians foi pra cima, se impôs. Enfim, a gente vê uma outra cara no Corinthians, cara. Uma outra forma também de jogar, de apresentar o time no Tite, né? Então a expectativa, sem dúvida nenhuma, é das melhores. Eu também, cara. Inclusive eu já começo a almejar algo maior. Acho que a Libertadores aí tá na cara que o Corinthians... Você tá almejando algo maior? Sim. Só que eu cheguei, né? Tamo um viagrão, velho. Zóio de treino. Tamo um viagrão. Ô, Zóio. Eu cheguei esse olho. Zóio de treino aí. Eu cheguei. E por falar nisso aí, você não sabia nem o que era. O trouxão, o que é? Eu expliquei pra ele. Almeja é uma coisa maior? O que eu não sabia? Não, o zóio de treino. Não sabia nem o que era. Não sabia. Quando eu falei a primeira vez, não sabia nem o que era. Bocó. Criado pela avó. Mas com relação ao almejar algo maior, a minha ambição é mundial, velho. Eu não vejo o Corinthians aí fora desse mundial desse ano, cara. Pelo time que o Corinthians tem, analisando os demais adversários da Libertadores, basta ver que o Corinthians é o favorito pra conquista da competição. Ou não? Tá na cara que o favorito é, viu, Mano? Mas eu acho que cabe um pedinho no chão aí, cara. A Libertadores, normalmente, ela é vencida por times ruins, né, cara? É, são poucos times bons, times leves, de toque de bola, que ganham a Libertadores, né? Então, ah, discordo, hein, mano? Normalmente, quem ganha a Libertadores é time cascudo. Eu vou te falar. Eu concordo, hein? Totalmente. Então, foi bom, difícil ganhar. Corinthians de 2012 era muito bom e ganhou. São Paulo de 2005 era bom e ganhou. Não, bom não. Ele não era copeiro, bom, não. Né? Legal, o quê? Porque o Corinthians de 2012 não era bom? Não, é, qual time era melhor? Ele... Tá louco. Qual não, time era melhor? O de 2012 no Corinthians ou o de 2000? Os dois eram muito bons. Tecnicamente, qual que era melhor? O de 2000 era melhor. Então, mas não dá pra falar que o de 2012 era ruim, gente. Não, de não, não dá pra falar. Ninguém que é falou que é ruim. Não, ué, mas tem outra característica, não era tão técnico. Mas peraí, desculpa. Ele pegava mais. O time de 2012 do Corinthians, desculpa, gente. Não, mas eu falei que é ruim. Paulinho, Emerson Sheik, vocês estão de brincadeira. Jorge Henrique jogando bolão. Não, mas eu falei que é ruim. Então, é o que eu tô falando. Não dá pra falar que o time do Corinthians era ruim em 2012, gente. Eu acho que taticamente... É, o time era muito competitivo, mas não era aquele time leve do Santos em 2011, por exemplo. Não era um time, não era um time técnico, era um time taticamente que marcava muito. Eu acho que era técnico sim. Taticamente, era, o time era de assim, óbvio. Taticamente, para mim, o time de 2012 do Corinthians é o melhor que a gente já teve. Tecnicamente, o time de 2000 era muito melhor. Mas peraí, eu não tô falando que é melhor ou que deixa de ser pior. Porra. Eu tô falando que o time de 2012, na minha opinião, era muito bom. Ô, Zedão, qual que era melhor? O de 2000, o time do Corinthians, ou de 2012 que ganhou o Mundial? Não, o Santos 2011 é melhor, né? O Santos de quando? 2011. Mas ele falou do Corinthians, que você tá falando do Santos. Ah, qual Corinthians? É, qual de ano? 2000 ou de 2012? Ah, o Robinho nessa época era bom, né? Os 2000. Dois times eram muito bons. E pior que você tá sim, brincando, mas o Santos era melhor mesmo. Mas se você pegar... O de 2000 era melhor. Mas ninguém tá comparando aqui o Corinthians de 2000 com o 2012. O que eu falei aqui é o time de 2012, se era bom ou ruim. O Vinte falou que era médio, o Portuga falou que era fraco. Não falei fraco. Você falou que era fraco. Eu não falei fraco, eu falei... Agora não volta atrás não, mantém o que você falou. Você tá falando bobagem? Eu não falei isso. Seu animal. Mas não, fraco não, era ótimo time. Óbvio que era. Mas não era tecnicamente um time... Não tem comparação, a discussão começou, Sombra, pelo fato de saber se o time de 2012 era bom ou não. Eu falei que era bom, eles começaram a falar, mas o de 2000 era melhor. Não importa. É que assim, 2000 era melhor, 2012 era bom. O que acontece é que muitas vezes um time é campeão e ele não é composto de... O time não nasceu com nomes consagrados. Aí nego fala, não, o time era bom, mas não era bom. É bom, sim. Porque aí, a partir daquele momento, o jogador fez o seu nome. Claro. O jogador criou o seu nome, é bom. Que nem atingi, o São Paulo que atingiu foi o objetivo, é bom, porra. Ele é bom. Ele pode não ter nomes, no começo, ser nome exemplo, famoso, a seleção, mas... A seleção de 82, pra mim, era muito melhor que a seleção de 94. Então, indiscutivelmente. É isso que eu tô querendo falar. Você sabe o que acontece? Nós brasileiros, nós estamos acostumados a achar que um time é bom, a ter time bom, quando o time só tem jogador técnico. Driblador, da caneta, enfim, um time parecido com o de 82. É, a Alemanha não tem nenhum cara desse aí, ganhou a Copa assim, incontestavelmente, entendeu? É, enfim, Ixi, caiu a ligação do amigão. Mas isso que ele falou, caiu, isso que ele tava ali falando que cortou, mas eu entendi. Ele tá perfeito e tá coberto de razão, Sombra. Você pegar a seleção da Alemanha, campeã do mundo agora, justo, não tem nem o que questionar. Mas o Corinthians também. O Corinthians que ganhou a Libertadores, o Corinthians que ganhou o Copa... Mas você não deixou falar? Não, eu tô dizendo, é a mesma coisa. É isso que eu ia falar. A seleção da Alemanha... Eu acho que ele tem razão, lógico. A seleção da Alemanha, taticamente, na minha opinião, perfeita. É, ué. Perfeita. Ser um time copeiro time... não significa que ele é um time ruim. E não é só ele significa que ele joga de uma forma diferente. E não é só um time copeiro, é time que joga bola. A Alemanha não veio pra Copa pra ganhar de 1-0 só pra empatar. O Corinthians, quando jogou em 2012, não é. Ganhava de 1-0 e tal. Agora, se você for pegar, por exemplo, pra mim, a seleção de 82 ainda, RG, bom, pra mim ainda é muito mais seleção que a da Alemanha. Só que não ganhou. É. Pra você ser campeão da Libertadores, você não precisa ter um grande esquadrão. Eu já vi muito time... O São Lourenço era um time bem treinado, tinha jogadas deles fortes, de cruzamento na área tal, e era campeão. O próprio Boca Juniors foi campeão várias vezes. O São Paulo em 2005. Caldas, não era um puta time. Não era. O Rodrigo Fabão ali no... Não, tem razão. Bom, continuando aqui a sequência sem parar, três ouvintes na sequência, é o momento sem parar no Estádio 97. Com sem parar, o seu tempo rende muito mais. Sem parar em todo lugar, Dodô. Alô? Já foi. Vamos lá, alô? Alô? Quem fala? É, Renato. Renato do quê? Renato Alexandre de Souza, mano. Boa. E quantos anos, Renato? 2.4. Aí, RG número 2, 2.4. Não fugiu, hein? O Motinha disse que tá torcendo, viu, mano? Pra quê? Pra ele ser o grande. E, ó, amigão. Lembra do Alexandre? É. Qual o seu bairro? É Jardim São Rafael. O Anderson é meu vizinho. Ah, mano, quem é você? Tá brincando. Vocês se conhecem ou não? Desde moleque. Qual o nome desse cara aí? Você, ele falou que você não conhece ele? Renato Alexandre. Ah, é o Banco, pô. Banco? É o Banco. Sou eu mesmo. Aê, os caras, velho. Vou mandar um chupa pra você, pro Cueca, pro Sopa, pro Jair. Vou mandar um chupa pro Cueca, velho. Aí não dá. Olha os amigos do cara. O Cueca, o Sopa, quem mais? O Banco. Banco. Tem certeza que você vai viajar comigo, velho? Ah, ele vai levar o Cueca e o Banco. Banco é por causa daquele bolo, cara. É, porque quando ele era moleque, quando eu carregava ele no colo, ele tinha cabelo na testa. É igual o bichinho do Banco. Hoje em dia, a testa dele já tá vindo pra nuca, já. Batateiro, tá me zoando, né? Como é que é? Batateiro. Por que batateiro? Por causa que tinha uma galera. Só porque eu sou preto, cara. Ô, mas ó, você tá aí do outro lado aí, que coincidência você ligar, o teu amigo aqui ganhou pra ir pra Barcelona, cara. Não dá uma inveja boa? Eu tava ouvindo, Sombra, desde cedo. Meu celular até zerou o histórico de ligações, mais de 100 ligações aí pra tentar parabenizar o Anderson aí, que uma promoção dessa, ganhar uma promoção dessa é sensacional, né? Incrível, né, cara? Incrível. É, então... Assistir o 14º aí, melhor clássico do mundo aí, é coisa pra poucos mesmo. Mas, ó, amigão, você parece que não tá com muita moral. É louco, por que é corintiano esse gambazinho. Parece que você não tá com muita moral não, hein, amigão? Você nem foi convidado aí pra assistir o jogo lá com o nosso amigão aqui, mano. Você não se sentiu preterido, não? Você viu, mano? Carreguei o cara no Oktoberfest 5 km, ele bêbado, e não me chamou pra ir pra Barcelona. Que moral, hein, velho? Mesmo. Tá louco, hein, mano? Sua moral tá baixa, hein, filho? Ah, porque agora a Singapura vai carregar. Ô, Pan, só uma coisa, você tem o passaporte? Tá atualizadinho. Tá nada. Deve estar vencido. O passaporte. O passaporte deve ter da alegria do Play Center. É. Tá pela metade o passaporte dele, né? Pela metadinha. Ô, amigão, pelo que eu vejo, você é corintiano também, não é? Graças a Deus. Deus te abençoe, então. Imagina. O negócio é o seguinte, com relação... Meu Deus nesses assuntos, cara. Deus é corintiano. É, mas, ô, amigão, o negócio é o seguinte, eu fui duramente criticado aqui no programa quando eu disse que o Corinthians é o time a ser batido aqui na América do Sul. Tenho razão ou não tenho? Com certeza. Mano, você é o cara mais coerente que existe no rádio. Obrigado. Não tem aí, ouvinte, ó, tá vendo? Farrão, não? Tá vendo? O ouvinte, ele me idolatra. Eu sou do povo, velho, sou do povo. É. Sombra, o povo, ele se espelha em mim, velho. Então, um cara que comecei do nada, hoje tô aí fazendo sucesso, provando que eu não sou apenas mais um rostinho bonito. Agora, o bagulho é louco, mano, agora, o bagulho é louco. Agora você e o povo querem saber essa confusão com o Sheik aí, cara. Vocês vão ficar sem comentar esse assunto. Eu já falei, já comentei o programa inteiro. Não, mas a audiência rotativa que entrou agora no carro quer saber por que o Sheik não foi pra Argentina, se ele atrasou mesmo, se já tá tendo um mal-estar lá dentro. Não tem mal-estar nenhum, bacana, não tem mal-estar nenhum. Não, nenhum. Tomou um ano. Então, ô, amigão, você tem acompanhado essa novela do Sheik que aconteceu desde manhã hoje? Tô acompanhando sim, mano. É uma pena. O Sheik é um ídolo da história do Corinthians. Aí. Naquela Libertadores ele foi o nome do Corinthians. É uma pena que até hoje ele teve essa oportunidade de voltar aí e o nome dele seja vinculado a essas polêmicas aí. É uma pena mesmo. Porque de viradinha do campo ele representa. A gente tira como base o jogo pelo São Paulo, o que ele fez foi brincadeira. Até no nosso grupo aí de discussão do futebol, coitado do Anderson. Sofreu tanto esse dia aí que ele até ficou o resto da semana sem falar com a gente aí. Ah, melindrou. WhatsApp, só. Não, mas não foge do assunto. O Sheik, ele ficou bravo e tal, mas o diretor do Corinthians confirmou. Não, ô Sombra, de verdade, eu não tenho dúvidas se o Sheik chegou atrasado ou alguma outra coisa ele tenha aprontado, não. Porque é bem perfil do Sheik mesmo, né? Mesmo ele jogando muita bola, mas essas mancadinhas aí extra-campo sempre aconteceu com ele. Complicado. Desde aquele bode do Mengão sem freio lá, até inúmeras listadas daquela pra cá. Pô, mas aquela é complicada, né, meu? Ficar cantando musiquinha do time adversário é brincadeira. Você imagina os nego indo pro jogo lá. Vai ter pro São Paulo e Corinthians, o cara dentro do ônibus do Corinthians cantando o hino do São Paulo. Mas você contar o problema com a idade, com o nome, isso aí. Não, mas, mas isso é uma outra história. Isso é uma outra história. É, mas não dá pra ficar crucificando o Sheik eternamente por ter falsificado documento. Quem nunca fez isso, mano? Eu fazia pra jogar bola, pra entrar na balada, velho. É. Eu não vou criticar o Sheik, que atira a primeira pedra. Isso. Tá certo? Mas, ô, amigão. Oi. E com relação à expectativa ao time do Corinthians no restante da temporada, com exceção da Libertadores, que eu acho que será campeão mesmo, mas, ó, tem o Campeonato Brasileiro, tem a Copa do Brasil. Você jogou um jogo da Libertadores, cara. Um jogo não, foi um show na Libertadores, mas é diferente. O São Paulo não jogou nada. Calma. Como o Muricy disse, o Corinthians foi bem, mas o São Paulo nem apareceu pro jogo. Mas o Corinthians anulou o São Paulo. O Corinthians anulou o São Paulo. Pois é, o São Corinthians é um bom time, mas o São Paulo mesmo se anulou. Não, se o goleiro do Corinthians fosse o Sombra, o jogo tinha sido 2-0 do mesmo jeito. Mas peraí. Não foi a bola no gol do Corinthians. Óbvio que não foi a bola no gol do São Paulo. Óbvio que não foi. Do Corinthians. Do Corinthians, perdão. É, o Corinthians inutilizou o Ganso. O Corinthians inutilizou o Ganso. Não, o São Paulo mesmo se anulou. O Corinthians anulou o Michel Bastos. Quase que Tomi inutilizou o Ganso. Calma, muita euforia, hein? Jogou um jogo, mano, na Libertadores. Desculpa, Domenico, só falo de Libertadores com quem tá lá. Não, mas só um minutinho aí, por favor. Mas não tem problema, você pode falar com quem tá lá. Eu só posso. Não, tudo bem, eu posso opinar. Não, chupa a véia. Juiz. A dona véia. Socorro. Eu falei que véia, ele sabe a véia que é. Estou opinando, porque eu conheço o Libertadores muito antes de vocês. Meu time, antes de 100 anos, ganhou o Libertadores, desculpa. Isso e nunca mais vai ganhar. E tem muito mais credibilidade na Libertadores do que vocês. Por que credibilidade que vocês têm? Senhor. Que credibilidade que vocês têm? Os caras ganharam em 2012. Vocês ganharam quando? 99. Com 102 anos ganharam uma Libertadores. Acho que agora são o quê? Quantos mundiais vocês têm? Igual vocês. Um igualzinho a vocês. Sim, senhor. Que mundial que vocês têm? Sim, senhor. O primeiro de todos que a FIFA reconheceu. Aonde tá reconhecido? Opa, tá reconhecido. Opa. Vamos entrar. FIFA.com aqui. Não precisa. Tá reconhecido. Mandaram, todo mundo foi divulgado. O que mandou? Mandaram o quê? Mandaram o quê? Foi falado. Falaram o quê? Sabe ler, viu e leu. Peraí, falaram o quê? No site da FIFA.com, que é como se fosse o diário oficial, não tá escrito Palmeiras mano, campeão. Vou procurar aqui. O site da FIFA.com também coloca o Corinthians como uma vez campeão, não coloca é o Boca o campeão. Você tá equivocado. Boca de 2000 é campeão. Então, vamos passar um pouco de informação aqui. Então, se o senhor quer informação, saiba ler. Vou falar. Porque a informação foi dita há um ano atrás já. Eu acho que talvez... Foi dita. Eu acho que falte um pouco de leitura pra você, porque na FIFA... Eu li perfeitamente tudo. É difícil, não, o negócio é o seguinte, você não vai falar sozinho e achar não, que não, não é questão. Um fala, não. Depois você fala. O negócio é o seguinte, com relação à informação do site da FIFA, se você entrar lá, tem muito bem discriminado, inclusive no site do próprio Real Madrid. Não sabe nem o que põe o que é. Ué, até agora você tá falando que saiu no site da FIFA, agora você tá falando que não vale mais. Você vive falando só disso? Você só vive falando de FIFA. Bom, então vou passar a informação completa aqui. A FIFA discrimina o que é mundial e o que é intercontinental. Inclusive, se você entrar, já que você sabe ler, deveria entrar no site do Real Madrid, do Barcelona, do Milan, lá tá discriminado o que é mundial e o que é intercontinental. Inclusive o próprio Real Madrid discrimina isso daí. Isso é bobagem, eu não quero ouvir, porque isso pra mim é um papo furado passado. É óbvio, não tem argumento. Não é questão de argumento. Ô, amigão! Mano, não é questão de argumento, é questão de ler. Desculpa, é saber o que saiu na internet. Você não sabe nem que falaram que o Palmeiras é uma... A Arena do Palmeiras é a mais bonita. Ele não tem se sustentar. Então, saiu um site polonês. Não, não saiu o site polonês. Não, pera só. O palmeirense votou. Tá certo? E o estádio não estava nem concluído, Sombra. Você não vai falar e ficar assim. Foi 2013. Já falou. O senhor soubesse ler, já teria, já saberia. Não, quem não sabe ler parece que é você. Não, o senhor. Porque foi divulgado ontem, anteontem, em vários sites. Não é um site. Então, sim. Não, já falamos ontem. Não, não falamos, é que eu tô cansado de falar esse assunto. Eu citei aqui, você não citou. Não, você não sabia que o site era polonês. Se informar, você não sabe ler. Coloca aqui, ó, Google. Sabe Google? Então, procura aí. Procura. Eu sei que o corintiano, às vezes, não tem capacidade de escrever. Não, porque você não tem argumento, Domênico. Você não tem argumento, isso é fraco. Eu tenho sim, eu tenho argumento. Muito fraco. Tanto que eu vou mostrar pra tua cara. Não tem argumento, não tem argumento. Fraquíssimo. Melhor, ó, coloca assim, ó. Melhor arena de... Eu não sabe nem qual que é o site, que embasamento não, que ele tem pra discutir comigo. Melhor arena. Melhor arena, pronto. Vamos lá no Google, pronto, melhor arena. O que tá escrito aqui, Sombra? Eu pus melhor arena, o que tá escrito lá em cima, Sombra? O que tá escrito? Da onde é? Fala a fonte. Porque você sabe ler. Fala a fonte. Lê. É, a arena é a mais espetacular do futuro. Desculpa. Lê, desculpa. É que você também. Você que a arena do Corinthians. Não, tá aqui, ó. É o primeiro. Aquele... Arena aqui em Portugal. Perfil ponto de ouro. Segue o jogo. Sem falatório. Ah, amigão corintiano, obrigado pela sua participação. Esse é o momento sem parar aqui do Estádio 97. Tá bom, Renato? Valeu, Sombra. Um abraço a todos aí. O programa de vocês é sensacional. Eu só queria mandar um abraço aí pra toda a galera do Galáctico Futsal aqui, certo. É o time nosso aqui da Vila, o Renan, o Sandro, e eu amo ela pra minha noiva Jéssica, que tá aqui do meu lado, que ligou mais de 100 vezes pra que eu conseguisse falar com vocês. Tá bom, senhor. Pô, show de bola, cara. Obrigado pela participação. Manda um abraço aqui, uma boa viagem pro seu amigo aqui, o Anderson, que vai viajar, cara. O batateiro. Eu só não mandei um chupa pro Marco porque ele gosta, velho. Parabéns mais uma vez aí. Tá vendo? Boa viagem. Você não vai pra Barcelona, mas vai dar um tapa na camurça, velho. É, tá valendo, tá bom, já tá valendo. Então tá bom, amigão. Um abraço pra você, viu? Valeu, pessoal, um abraço, tchau. Alô. Valeu, cara, tudo de bom, até mais, tchau. Esse é o Estádio 97, é o momento sem parar no Estádio 97. Três ouvintes na sequência, no pedágio, no estacionamento, nos postos Shell e até no táxi, sem parar em todo lugar. Alô? Alô? Quem fala? Aqui quem fala é André Moura. Ó, André Moura. Isso, André Luiz da Silva Moura. Eu sabia que vinha em três vezes. Três vezes, sim. Tá certo. E você tem quantos anos? 36. 3.6, RG número 2. Ah... Não vou fazer o trivial hoje, não. Não, não vai no óbvio? Não. É, óbvio é sempre o óbvio, né? O óbvio é óbvio. É, o nome dele me lembra aquelas discussões de... Qual discussão? Tipo bibinha. Ah, duas bibinhas? É, duas bibinhas brigando. Aí uma xinga a outra fala, eu quero que você moura. Ah, sensacional! Porque aí salvou a hora, hein? Porra, RG! É, nós. E qual que é o bairro? Jardim Letícia, vamos ver se o Dom Benjamin. Jardim Letícia. Eu não ouvi nada que você falou. Bairro qualquer. Jardim Letícia. Olha, eu vou Letícia dizer... não gostava de livros, velho. Eu vou dizer. Vai, Letícia. Antes só de eu falar o Jardim Letícia, que eu conheci, só pô, agradecer o Lucas, nosso ouvinte que vem aí. Pô, me deu um maior presentão, cara. Ô, Lucas, obrigado, parceiro. O que você ganhou? Porra, cara, as coisas que emocionam. Fala que você ganhou. Eu ganhei uma camiseta do Poderoso Chefão. Poderoso Chefão. Você é a décima. Ah, mas você tem 10 dessa aí, vai. É mais uma que você usa pra dormir. No fundo do armário. Usa pra dormir. Vai dar pro frente. É isso mesmo, usa pra dormir. De jeito nenhum. Muito obrigado, Lucas. Legal pra caramba. Vai dar pro frentista. Já, vou dar pro frentista, caramba. Você sabe, eu ganho, não dou pra ninguém. Presente, eu não dou. Às vezes eu fico consternado. Sabe por quê? Porque a camiseta custou. Lógico. Vai dar o presente. Lógico. Você é um lixo. Né? O cara usa, né? O cara vem com né, toda aquela. Legal pra caramba. Vou dar um presente. O cara vai ser meu. Eu vou dar um presente. É. Eu vou agradar o Benjamin. O cara vai curtir. Pô, vai usar. Agradou pra caramba. Vai usar. Eu fico emocionado com essas coisas. Passa no valor. É pela consideração. Primeiro xixi que o cachorro fizer no chão já sabe como vai ser. A Maria vai lá. Pega o Benjamin, eu vou dizer. Pega o Godfather. Pega o Godfather. Isso aqui é uma cambada de gente mau caráter. É. Mau caráter. Sei. Virando o bar, filmando, tudo mau caráter. Oi, e eu, beijo? Hã? E eu? Me dá Nossa, pensou. Não, vou esperar uns 5 minutos. Você pensou, cara? Calma, dá uns 5 minutos e eu te falo. Ô, amigo, mas o Jardim Letícia é o que eu conheço, a Zona Sul, ali perto do Jardim São Luís. Não sei se é o mesmo. É isso aí, mano. Você é o Dom Benjamin, ó. Eu sou o Dom Benjamin, não tem pra ninguém. Não tem pra ninguém, eu sou o GPS Man. Aí, Marcão, preciso ir pra Barcelona, que ela conhece todos os bairros. Com ruas amplas, árvores. Árvores. Acerta o time aí, brother. Qual o time? Vou lá mapear. Que time você torce? É o próximo campeão da Libertadores. Brindão. Ah, sobe o hino, velho. Abrir hoje? Rumo ao Japão novamente. O que aconteceu, velho? Rumo ao Japão. Tudo de passo. Ô, amigão. A prefeitura não tá jogando aquele spray lá pra acabar com os laios. Ô, amigão, o Corinthians tá deitando, hein, velho. Esse time do Corinthians aí tá deitando o cabelo, velho. É um time, é um time a ser batido ou não? Levanta, cuidado, hein. Hein, amigão? Vai deitando. O time do Corinthians é o time a ser batido. Não, isso daí, ó, é inveja dos adversários. Primeiro jogo da fase classificatória. Eu me racho quando eu vejo aqui o desespero dos antes. Os antes, ai, bibi. Os antes? É sim, é sim. Eu quero ver. O Corinthians é o time a ser batido na América do Sul. Tem que ser a favor de você, nós não. Vai pro inferno você. Aí vocês se expõem ao ridículo novamente. Como em 2012, vão ter que enfiar o rabinho no meio das pernas e dar uma chupada bem gostosa. 2013 não foi assim, não. 2013 não foi assim, não. Anota aí, Eba. Mas 2013 não foi. Você não é parâmetro pra falar de 2013, não, cidadão. 2013, por quê? Quieto facho aí. Por quê? Quieto facho aí. Por que 2013 não? 2013 vocês quase caíram. Ah, caiu? Ué, quase caiu. Não, pera, a pergunta é, quase caiu. Pera, que vocês ganharam em 2013? Não, não. 2013 jogou a Série B. 2013 tava na Série B. Então, a Série B. Não é isso. O que vocês fizeram em 2014? Estamos quase caindo de novo. Estamos falando em Libertadores. Não, 2013 tava disputando, mano. Então, não começa. E tava deitando, hein, Domingo? Tava deitando o cabelo em todo mundo. Como não, você disse. Mas 2013 você tava na Série B. Então, mas tava deitando, pô. Então, voltou em 2014. O que aconteceu em 2013, então? Vai, na Libertadores. Ah, 2013, coisa foi garfado. Ah, e foi garfado. Coisa foi garfado. É, sempre assim. O juiz, quando olha o cara do gol, do futebol. Mano, pera lá. Se vocês falarem aqui que o Corinthians foi garfado naquele jogo contra o Boca, vocês vão estar brincando com a inteligência do ouvido. O juiz sempre tem a tendência de roubar pro time maior. Fazer o quê? Porque o grande contra o pequeno toma pau mesmo. Peraí, pequeno? Que três Libertadores! Você nota a grandeza de um time? Você nota a grandeza de um time? Você nota a grandeza de um time quando o 10 do teu time é o Lodeiro. Desculpa, você tá passando vergonha. Tá passando vergonha. Mas ele que quis. Tá passando vergonha, óbvio. Sabia que aqui não ia ter chance. Ah, ele era titular foi do jogar time. Foi jogar num time ridículo que tá quase pra acabar. O teu técnico tá chorando pra ele ficar. Desculpa, quase pegou ele pela perna. Falar de Boca Juniors hoje, desculpa, eu prefiro discutir com o torcedor da Ponte Preta do que com o Jadson. Mas o teu 10 é o Jadson. O teu 10 é o Jadson. Olha. E tá jorrando. E tá jorrando na Libertadores. O Jadson tá jogando o quê, mano? Tá jorrando. Portuga foi mesmo. Tá jorrando. Vamos discutir Libertadores. Mas peraí, desculpa. Quem é Lodeiro perto do Jadson? Ah, para. Desculpa. Mas o Portuga desestabilizou os três Libertadores. Pelo contrário. O grande foi o grande ajudado. Pelo contrário. Não, negativo. Boca é o grande. Ó, peraí. Libertadores, gente, desculpa. Basta ser inteligente. Seis. Basta ser inteligente. Seis. Na Argentina tem dois times ali que jogam um campeonato argentino, que é Boca e River. O resto é coadjuvante. Seis. Tá certo? Se você não tiver na Libertadores todos os anos, mostra que teu time é uma merda. Manda, e de fato é. Manda saque, tá certo? Porque saque basta analisar. Basta analisar. Não pode falar assim do Boca. Saque, ué, como não? É basta analisar o presente do Boca Juniors. Saque, o negócio é o seguinte. No Campeonato Brasileiro, você tem quatro vagas pra disputar Libertadores. Vai tem no mínimo 10 times com qualidade pra poder ocupar essas vagas. Na Argentina, desculpa, você tem dois times brigando por quatro vagas. Quem são esses 10 aí? Se não tiver, mano? O quê? Quem no Campeonato são Brasileiro? Quem basta pegar os quatro de São Paulo, quatro do Rio, dois de Minas e dois de Porto Alegre. Tá respondido? Tá respondido ou não tá? Não, mas você não falou que o Atlético era time médio? Mas é mesmo, mais briga. Hoje o Atlético Mineiro é muito melhor do que qualquer time da Argentina. Olha, você pode cravar aí. Agora sim, vocês estão privando do André participar do programa. Ô amigão, então eu vou te perguntar, você que é imparcial. O que é mais fácil você jogar? O que é mais fácil você... Mas, ué, deixa eu vir te responder. É corintiano, rapaz. Amigão, onde é mais fácil você buscar uma vaga pra disputar Libertadores? No Campeonato Brasileiro ou no Campeonato Argentino? O Campeonato Brasileiro é o mais difícil. Óbvio. Qualquer um. Cara. Qualquer um. É, mas o campeonato mais equilibrado do mundo. Cara. Uma vez na Libertadores, nós jorramos na cara de todo mundo. Seis títulos. Junta aí todo mundo e vem. Desculpa, pra cima. Meu time ganhou uma final de Libertadores contra o seu. Quantas finais de Libertadores você ganhou em cima do Corinthians? Tem que chegar. Então chupa. Vocês têm que chegar. Então chupa. Tem que chegar. Quando seis. Chegou, meu time ganhou. Parabéns. Meu time tem 100% de aproveitamento na final contra o teu. Então chupa, mas trouxa. Eu tenho seis, você tem uma. Não foi em cima do Corinthians. Então chupa. A minha foi em cima desse timeco. Aí eu não tenho. A minha foi em cima desse timeco. A sua não foi. Então chupa. Não tem como discutir. O Corinthians tem 100% de aproveitamento na Libertadores contra essa porcaria do teu time. Viramos ô, amigão! Tiramos vocês várias vezes. Ô, amigão, na final não tirou. Chupa. Nunca chegou. Ganhamos dessa porcaria. Chegou sim, ganhamos em 2012 em cima desse lixo aí. O mano amigão, queria umas regras pra ele, muito trombar. Ô, amigão, nós ainda vamos trombar nessa Libertadores. O negócio é o seguinte, final do ano quem você quer pegar lá? Real Madrid, Barcelona ou Real Madrid? Não, tem que ser o Real Madrid mesmo. Também acho. Coloquei duas vezes o Real Madrid porque acho que o Real Madrid vai ganhar a Champions esse ano. O Barcelona é fraco. Também acho. Também acho, ó. Quero pegar o Cristiano Ronaldo lá no final do ano pra acabar com a amarra daquele português lá. Muito marrudo, né? O cara tá marrendo. Eu tento ser humilde, mas o Corinthians não deixa. É, calma, mano. É isso mesmo, o bagulho é louco. Ó, eu não gosto do São Lourenço, mas eu vou rejar pra ele dar um cacete em você. Quem é São Lourenço, velho? Quem é São Lourenço? Quem é São Lourenço? Fez o nome em cima do monte de coitado aí, velho. Quero ver contra o Corinthians amanhã. Quero ver contra o Corinthians amanhã. Mas eu falo, do Domênico, gravando. O São Lourenço é uma porcaria. Mas aí fica um tempão de replay aí se der errado. Eu não erro, minha fase tá boa. Eu lembro o Corinthians e Atlético Mineiro que vocês foram surrados. Você falava aqui que o Atlético não tinha camisa, não falava? É. O Atlético era um lixo. O Atlético... Aí tomou quatro pemba lá, veio aqui quieto no outro dia. Você não aprendeu nada, mano. Hecatombe do futebol. Isso, mano. Vai jogar 10 vezes com o Atlético e vai ganhar 9. Ô, amigão. Fala aí. Mas é verdade, quando eu começo a almejar já, talvez aí, um futuro próximo aí, que é o Mundial, o negócio é o seguinte, eu não coloco mais o Bayern aí como favorito. Ó, eu coloco duas vezes, ó. Por exemplo, quem o Corinthians vai pegar lá? Eu faço a pergunta, Real Madrid, Barcelona ou Real Madrid? Porque eu acho que o Real Madrid vai ganhar a Champions esse ano novamente. E o Corinthians possivelmente estará lá, representando o Brasil e de maneira digna. Vamos passar o trator em cima do Real, velho, tá na cara. Não, a gente tem que pegar o Real Madrid, porque o Real Madrid é melhor do que o Corinthians. Papo é esse, velho? Pegaram um jogo, velho. Mas é verdade, Domênico Gato. Domênico Gato, e digo mais. Calma, velho. Não vou comemorar a Libertadores se não for invicta como foi em 2012. Portuga, quem que foi o campeão do torneio Clausura 2013 e 2014? Puta, Sombra, aí mudou pra caramba. Acho mudou, não sabia nem quem foi campeão. Eu não lembro, Racing. Não sou obrigado, o Racing, aí foi o Como River. Não, não é você o argentino aqui do programa? Calma, eu acompanho, mas a minha memória também... Eu não tenho computador ele perguntou de 62. Google, não. Ele não perguntou de 62, não, ele respondi. Perguntou no passado. É o São Lourenço. Mas os últimos 10 torneios... nacionais, que tem o Apertura e tem o Clausura. Os últimos 10 torneios nacionais foram vencidos por 8 times diferentes na Argentina. Então isso derruba a tese do mano. Derruba a tese não. Isso mostra que teu time é um lixo. Isso derruba a sua isso tese, mostra que seu time é um lixo. Olha aqui. Racing, olha os times que ganharam. Racing, River, Vélez, Arsenal, Boca, Estudiantes, Argentino Júnior, Banfield. Ó, Arsenal de Sarandi, Banfield, Argentino Júnior. Isso mostra isso a incompetência de River e Boca. Mas você diz que o argentino é simples porque sempre dão 2, é mais fácil pra eles? Derrubou a sua tese. Mas é muito mais fácil, Sombra. Essa, não, ó, tá na cara, sombra, tá sombra. Na cara que River e Deixa Boca, nos últimos anos, eles foram incompetentes. Desculpa, River e Boca têm obrigação de estar na Libertadores... Todos os anos. Perder título pra Arsenal de Sarandi. Okay. Perder título pra Banfield. Eu vou concordar. Desculpa, eu vou concordar com a sua tese. Vou me juntar a você. Como o título brasileiro sendo difícil. Mesmo porque o seu time demorou 80 anos pra ganhar um brasileiro. O Corinthians, ele demorou mesmo. Isso mostra a grandeza do Campeonato Brasileiro. Isso mostra a grandeza do Campeonato Brasileiro. Diferente daquela porcaria do Campeonato Argentino. Tá certo? O Corinthians, sem ganhar o Campeonato Brasileiro, tem muito mais história do que aquela merda na Argentina. Apelou! Você começou aqui no programa, não era o franguinho da Vila Maria. Agora é a frangona da Viviera. Então toma um cartão vermelho pra você ficar mais feliz. Termo muito pesado. Não vamos nos referir assim aos times, não. Ô, André! Muito polêmico, pô. Muito polêmica essa ligação. Tá pô. Muito polêmica. Tá briga aí, velho. É tão polêmica que eu acho que é melhor terminar. Ô, Sombra, eu queria mandar um abraço aí, cara. O programa é sensacional de vocês, velho. Eu quero mandar um abraço pro time do Real da Vila aí. Time da Zona Oeste. Futebol de campo, arrebenta. Melhor qualquer time que o Portuga fala aí, hein, velho. É o Real da Vila aí, ó. Portuga já enfrentou esse time aí. Já jogou com eles? Não. Mas deve ser bom. Tem uns times bons. Deve ser bom. Deve ser. Bom. Então tá bom, amigão, mas só isso. Beleza? Beleza. É isso aí, meu. Um abraço aí pra galera. Falou, velhinho. E o programa continua fantástico aí. Dodô arrebentando de manhã até mesmo. Muito obrigado. Tá ouvindo aí de manhã? Energia na veia sempre, hein? Vai esquecer que tem Paralamas do Sucesso, hein? Vai ser legal pra caramba aí, dia 14, né? Nesse sábado no outro. Já tá chegando, hein? Você sabe quem morreu hoje? É isso aí. Você viu quem morreu? Morreu não, foi morar no céu. Hã? Zé Rico. O Zé Rico morreu, não sabia? Do Milionário Zé Rico, não sabia. Eu preferi o Milionário. Lembra daquela música do Paralamas? Vital e sua moto. Quem? Vital morreu? Vital morreu. Foi morar no céu. Porque pra quem não sabe, o Barone, o João Barone entrou depois. Que é o Batero. O Vital não quis continuar com a banda porque ele queria sair de moto. André, um abraço, valeu! Um abraço, valeu, sobre a falou, um falou, velhinho. Essa foi a sequência sem parar no estádio 97. Agora eu vou falar do sem parar. Boa, essa mega ajuda no dia a dia para economizar tempo, para facilitar os pagamentos. Você sabia que agora você pode pedir e pagar táxi usando o aplicativo Sem Parar Táxi? Você chama e paga o táxi com um único aplicativo, sem precisar usar dinheiro ou cadastrar o cartão de crédito. É o Sem Parar com você até no celular. Baixe agora mesmo, é grátis. Vai pro jogo? Vai com Sem Parar Táxi. Vai comemorar com os amigos? Use o Sem Parar Táxi, sem parar, sempre com você, em todo lugar. Lembrando, hein, vai ter show aí dos Paralamas Sucesso, mas que o show dos Paralamas é a festa do Energia na Veia. Chame seus amigos, convoque sua família, né? Vamos curtir um pouquinho aí com os DJs do Energia na Veia e o Paralamas do Sucesso com show de 30 anos de carreira, dia 14 de março, no Palácio das Convenções do IMB, 14 de março. Ingressos à venda no site ingressorapido.com.br. Informações sobre todos os pontos de venda físicos você vai encontrar no festaenergianaveia.com.br. festaenergianaveia.com.br. Estádio 97, oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Narigudo, vamos falar da Écia? Vamos falar sim, porque tem lançamento, tem coisa boa. Venha conhecer o Le Village, que fica ali na Casa Verde, um bairro que é pura tradição, é um projeto elegante, aconchegante, ideal para um ritmo mais tranquilo. E com apartamentos de 59 metros quadrados, dois dormitórios, sendo uma suíte. É, amigão, esse é mais um lançamento do Grupo Esser, empresa que você está careca de saber que ela é reconhecida pela qualidade. Então, não perca tempo e venha conhecer o Le Village Casa Verde. E olha, vai desfrutar de um terreno com mais de 4 mil metros, uma área de lazer super bacana, com piscina adulto, infantil, quadra, churrasqueira, e um monte de coisa bacana. Então vai visitar o stand que fica na rua José de Brito de Freitas, número 295. Ou você pode acessar o site esser.com.br/Le Village. O Village é com dois L's. Se você quiser, você pode também ligar. Anota o telefone aí do Le Village lá na Casa Verde. 3951-3888. 3951-3888. É isso aí. Viver no Le Village é muito legal. Vá lá conhecer. Um abração pra toda a galera da Esser Zombinha. Estádio 97 também tem oferecimento de Engove. Vai pra balada? Bom Engove pra você. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Se medicamento é contraindicado em caso suspeita de dengue. Ô Calção, cadê o Tobias e a música aí? E a música? Que musiquinha que é essa que o Tobias vai cantar? Então, Reginaldo, é o seguinte, quem? A gente vai aqui... Quem é Reginaldo? Você fez uma sombra, você fez uma banheirinha, a gente queria agradecer, a gente fez uma musiquinha em homenagem àquela música do Castelo Rá-Tim-Bum feito pelo Almir Guineto. Ah, é? Castelo Rá-Tim-Bum. Almir Guineto, velho! Almir Guineto do samba, velho! É, lembra aquela... Pra lavar a mão, lavar então a mão. Eu dei uma banheirinha pro Tobias e você fez, e o Tobias vai fazer uma musiquinha em homenagem. Exatamente. Ao presente. Então, Arnaldo Antunes, desculpa. Arnaldo Antunes. Tá. Vamos lá, vai. Vamos lá. Que isso? Peraí, vamos começar agora. Lava ele, lava o Totô, lava ele. Lava o Tobias, depois de brincar e Marte a tarde inteira, antes de fazer fotossíntese na banheira. Ele se borrou, lava ele, lava o Totô, lava ele, lava o Tobias. Tobias morreu. Não, ele tá fazendo um balezinho na água, mano. A doença vai embora junto com a poção, fumando uma madeira com a Peppa Pig de montão. Lava meu amigão, lava ele, lava o Totô, lava ele, lava o Tobias. Obrigado pela banheira, sobrinha. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Isso foi Almir Guineto. É, não, Hernando Tunes fez a musiquinha de lavar a mão, né? É. E aí eu fiz lavar o Totô e ele tava dançando aqui na banheirinha. Quem tá vendo na web pode ver que ele tava dançandinho aqui, bonitinho. Dançandinho. Obrigado, bonitinho. Viu, sobrinha? Ah, de nada, cara. Foi um prazer, é isso. Eu usei muito momento. Na minha infância essa banheirinha. Eu falei assim, é do mesmo tamanhinho do Tobias, vai servir pra ele. Blum, blum, blum, blum, blum, blum. Quase morreu afogado na banheira. É, você viu ele se escorrega. Ah, é. Ó, por exemplo, a gente tava falando de campeões, né? Então, os 10 últimos torneios nacionais na Argentina tiveram 8 diferentes campeões, né? No Brasil, desde que entraram os pontos corridos, só 6 times foram campeões. 3 deles é de São Paulo, hein? 10? Então, só 6. Pelo que ele diz, aí o argentino, na teoria, é mais difícil. Na prática, também. Mais times vem ganhando os campeonatos argentinos. Mas isso se deve diferentes saber o quê? Times. Mas isso se deve saber o quê? Sobre a falta de dinheiro e estrutura, então acaba equilibrando tudo. Não, mas você entendeu, não tem dinheiro o que na Argentina, eu havia questionado com relação a isso. Mas se equilibrou, é porque então ficou mais difícil. Mas sim, todo mundo tá uma porcaria. O que eu falei. Não, mas espera aí, a discussão aqui não era quando era campeão. O que eu disse é a participação em Libertadores. Eu falei, Boca e River estarem fora de uma Libertadores mostra a incompetência tamanha dos dois. O que eu disse aqui não é com relação a só ganhar o título em si. Por exemplo, quando eu vou fazer um comparativo com o Campeonato Brasileiro, eu me refiro aí às 4 vagas que são cedidas pro Brasil, tá certo? Pelo Campeonato Brasileiro, mais a Copa do Brasil. Sim. O Brasil, ele tem 5 vagas. Para que esses times briguem aí por 5 vagas, você tem no mínimo 10 ali com qualidade para ocupar. Na Argentina, desculpa, é Boca, River e mais 3. Mano, falando sério, você acha mesmo, sem entrar em polêmica, que a gente discutiu bastante aqui e tudo faz parte da discussão. Mas vou te perguntar, sinceramente, você acha que tem 10 times no Brasil, com capacidade de brigar por vaga, título, você acredita que tenha 10 mesmo? Olha, Portugal, você pega, mano, por exemplo, em São Paulo tem 4, sempre tem. Não, o Palmeiras tá chegando agora nessa coisa, mano. Mas o Palmeiras sempre briga, gente. Assim, o Palmeiras aí... Não, os últimos times do Palmeiras também. O Palmeiras passou olhando. 2009, 2010. O Palmeiras chegando agora, mas, igual. Você não pode ir pela exceção, você tem que ir pela regra. Lógico, pela regra tem sim. Desde 2012. O Palmeiras é o maior vencedor de brasileiro. Não, mas pela regra tem sim. Desculpa, você tem lá 4 em São Paulo. Tá certo, tem 4 em São Paulo. Você tem 4 no Rio de Janeiro. Não tem 4 no Rio. Portuga, desculpa. Isso. Flamengo tá sempre aí. Ah, tá certo. Sim, o Fluminense com o Unimed tava aí. O Vasco tá voltando de Série B, tudo bem. Mas ó, o Botafogo recentemente participou da Libertadores. Como você vai falar que não? O Vasco anunciou o Dagoberto. Você pega, ó. Minas Gerais, tá certo? Vai. Os dois, Amiga Cruzeiro e Atlético. Mas você mesmo falou que o Atlético não tinha camisa. Você mesmo falou. Mas, Portuga, eu falo de brincadeira, sabe? Pera lá, gente. Eu quando venho aqui falar o Atlético Mineiro não tem camisa, etc. É pra provocar os caras, sabe? Brincadeira, o time do Atlético era forte. Mas na prática, só 6 vem ganhando. Você pega aí, ó. Eu não tô falando com relação a ganhar título, Sombra. Eu tô falando com relação a brigar por vaga em Libertadores. É que ele generalizou. Ele falou brigar por vagas e ganhar 10 título. 10 times têm condições do Campeonato Brasileiro de ocupar aquelas 4 vagas eu ali. Eu também penso assim. Sempre brigam, gente. O que eu acho que não tem é na Argentina, que não deve ter 10 pra brigar todo mundo. A Argentina tem 5, 6. Então, mas o Boca vive participando de Libertadores. Mas é isso que eu tô falando, Sombra. É muito mais fácil pro time que tá sempre disputando ali a Libertadores ganhar do que um time que não tá. Eu só não acho que a Argentina é um campeonato, como vocês estão dando a entender, que é como o Campeonato Mineiro e o Campeonato Gaúcho. Ah, tem que dar River ou tem que dar Boca. Porque a Argentina tem um dos maiores vencedores de Libertadores, que é o Independiente. O Estudiantes é o maior. O Vélez Sarsfield. O Vélez Sarsfield é campeão de Libertadores. Duas. Não é um time que a gente não pode desprezar. Mas, ô Sombra, a gente tá questionando aqui que tem que ser campeão todo ano. Eu tô falando aqui que Boca e River, eles têm obrigação de estar presente nas Libertadores. Tem obrigação. É, eu entendo também que, por exemplo, Corinthians, São Paulo, River tem obrigação de estar todo ano. Não tem, não. Eu acho. Não tem, não. Economicamente, os times da Argentina são perto do Brasil. Sabe quanto é que o Lodeiro foi ganhando lá, mano? A Argentina, no time do Boca esse ano, tem Gago, Osvaldo, que são jogadores de nível internacional. Você sabe por que tem obrigação? Não só porque são times extremamente vencedores. Paga e o Flamengo, então, pelo que tem de grana, pela expressividade da torcida no Brasil, o Flamengo tinha obrigação de todo ano estar na Libertadores. Todo ano. Ó, e nos últimos 5 anos houveram mais times argentinos diferentes na Libertadores que brasileiros. E ainda mais houveram mais diversidade. Mas aí, Sombra, você tá pegando como regra o Flamengo. Ah, não, o Flamengo ele ganha aí 170 milhões da Globo, desculpa. Mas você não pode usar esse orçamento de 170 milhões e falar, vou montar um time. Você tem dívidas trabalhistas, você tem dívidas pra quitar. O Corinthians também tem. Mas os argentinos também tem. Você tá pagando, por exemplo, o preço desse ano por más administrações que aconteceram no passado. E provavelmente o Boca e o River não são mais o que eram. também por problemas administrativos. Mas é que tá, Sombra, proporcionalmente falando, se você pegar aí River e Boca na Argentina, os dois, eles têm muito mais time do que o Banfield, do que São Lourenço, do que o Vélez. Tem sim. Agora, mano, tudo bem, ok. Agora, no campeonato que é a Libertadores, todos estão juntos um contra o outro. E a Argentina ganha mais que o Brasil. Isso não tem erro. Fala do tricolor, o mais querido. Ah, o tricolor. Notícias, vai, Mota, notícias. Em homenagem ao Anderson aqui, o nosso vencedor hoje, né? O tricolor que hoje foi apresentado, Wesley, né? Hoje foi apresentado, né? Hoje chegou um novo jogador, tava aí no mercado dando sopa, né? Ah, o São Paulo falou, vem pra cá e tal, né? A gente tá negociando sopa. O Maicon aí e tal. Ah, você é meu time. E o Maicon aí empacou, viu, chefinho? Assim. Empacou a negociação com o Maicon, porque dizem que o São Paulo teria pedido aí dois jogadores da base do Grêmio. Sim. E o Grêmio não quer ceder. Um seria o Raul, lateral direito, o outro seria o Everton. Mas o Gaúcho, quando chega lá, ele cede. É, atacante, né? O Everton atacante. E o Grêmio falou, não, esses jogadores aí são promessas e tal. Inclusive, o Filipão tá aproveitando ele. Mas o São Paulo falou, então, eu quero uma compensação financeira para vocês poderem levar o Maicon. Mas, ô Grêmio, isso é promessa, não tem que ficar aí, tem que levar na Basílica. É, então. O Maicon tem que ir pra... Vai levar o Maicon? Então, você tem leva que... ele até Porto Alegre, Motinhas, já? Levo. Pensou, hein? Eu ia despachar. Quem mais? É melhor. Fala aí do tricolor, né? E o São Paulo hoje reafirmou, né, com todas as letras aí, o Gil Guerreiro falou o seguinte: não pagaremos para o Pato jogar contra o Corinthians. É muita tudo grana. É o seguinte, não pagaremos. A multa é de 5 milhões de reais, como foi até informada aqui há algum tempo atrás pelo presidente do Corinthians. 5 mil. O Vitor Biner foi o único que eu vi aí na mídia. Que tinha dado antes. Que tinha falado que era 5 milhões de reais. Isso tem outro detalhe, né? Ah. Não basta, não é pagar multa, não. É que o Roberto de Andrade disse o seguinte: o Corinthians que precisa ter anuência. É. Roberto de Andrade falou que daria anuência, sim, e até parcelaria o valor em exatamente. Três vezes. Ah, é? É lógico, falou hoje na mídia. Se o São Paulo precisasse parcelar em duas ou três vezes. Tá sem dinheiro. É, mas. Aí o Atadio Guerreiro falou que nem 50 vezes o São Paulo pagaria o valor da multa. Tá, mas tá certo, não pode. Gente, 5 milhões de reais, vocês estão loucos. Você tá louco, acontece qualquer coisa com ele. Ele não... imagina, os caras vão vai esperar o Messi jogar, não, né? Não, é um absurdo. Se fosse. Não. E a pressão em cima dele? É isso que eu falo, é sacanagem. Sacanagem com ele. Fica mais sacanagem é com o Pato. Exatamente. Porque se ele não for bem. Se ele ganha de 2x0, 3x0, se ele erra um pênalti. A torcida mata ele, porque eu falo, tá vendo? Gastou 5 pau e o cara. E se ele erra um pênalti? Ah, não. E outra, também seria um desprestígio. Tem que acabar isso. Seria um desprestígio ao resto do elenco. Sim, com certeza. Porra, os negros vão pagar 5 milha... pro cara jogar. É, às vezes o nego atrasa salário, o nego atrasa pagamento de prêmio, etc. E num jogo que não decide nada. E num jogo que não decide nada. Não, mas não... E tava falando em relação a esse jogo ou jogo da Libertadores? Qualquer jogo contra o Corinthians, qualquer jogo. Ainda mais esse jogo. E o Ataíde falou uma coisa certa. O São Paulo tem dois jogadores brigando pela posição, que é o Allan Kardec e o Centurion. Ah, mas seria a maior loucura, imagina. 5 milhões pra um jogo. Então tá bom, Motinha. E o São Paulo subiu aí mais um garoto da base, chefinho. Foi promovido ao elenco principal, um novo goleiro, Lucas. Certo. Né? 17 anos, 1,96m aí. Ele vai ser o reserva do Renan, né? Rogério, Renan e Lucas. Que o Denis vai operar. Ele já operou. Ele vai ser. Inclusive, ele pode ser inscrito na Libertadores. Tá certo, precisa. Tem que ser. O mano que é amigo mulher do Denis. Estádio 97, informações do Tricolor, oferecimento de HDI Seguros, Ed Bate Pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Agora vamos falar da BV Financeira, Narigudo. Olha aí, o começo do ano tá aí, conta pra caramba. E você aí, tá apertado com as contas? Quem não tá, né? Todo mundo. Tá precisando de dinheiro aí, parceiro? A BV Financeira tem vários produtos de crédito para você começar o ano mais tranquilo e colocar os seus planos em prática. A BV, ela tem crédito pessoal, crédito consignado, financiamento, refinanciamento de veículos, empréstimos com garantia de imóvel e muito mais. Então, amigão, entre em contato com a BV e veja qual produto pode te ajudar nesse começo de ano. Telefone da BV, 3037888, 3037888, ou acesse bvfinanceira.com.br. Lá você vai encontrar a loja BV mais próxima de você. Mas lembre-se, hein? Informe-se sobre o CET antes de fazer o seu empréstimo, porque com a BV Você sempre pode mais, Chuck. Agradecer a presença, então, do nosso ilustre vencedor da promoção Avião do Estádio 97, que vai para Barcelona, vai assistir Barcelona e Real Madrid na companhia do RG número 2 e vai ainda levar o irmão, né? É. Valeu, Sombra. Valeu, Anderson. Anderson, parabéns, hein? É nóis, Anderson. Cara, muito obrigado. É realmente um sonho estar aqui mesmo. Eu acho que todo mundo que ouve o Estádio 97 gostaria de estar aqui mesmo. É muito legal. Parece que eu tô conversando com cueca, com sopa, com panco. Realmente é um papo entre amigos mesmo. O negócio certo. É legal por causa disso. Tá certo. Você não tá conversando com cueca, mas você conversou com calcinha que eu moto. E ó, e vê se faz uma preza, hein, velho. Traz uns presentes caros pra gente, mano, aqui, já que você não tá gastando nada com a viagem. É verdade, mano, boa. Não vê aqueles bagulho de chaveiro, não, velho. Não, vou te falar. Vou te falar. O Chumano falou, eu quero uma camisa de goleiro que eu não tenho do Barça. Aí, ó. Não, mas é verdade, velho. Não tem mais nada, não tem mais nada, né? Mas você tá gastando R$1, cara. Larga de ser miserável, rapaz. Você é morrinho. Ó, traz um presunto Parma pro Sombra. E manda um beijo. Parma é italiano, mano. Não, mas tem uns Parma bons lá. Não, você vai ver presunto cru. Não, você entendeu. É o tipo de presunto. É o presunto Parma de Barcelona. É o Ramon. Presunto Parma. É batata. É Parma, besta. É Ramon. A negra não dá pra trazer porque ele tem um cheiro muito forte. Vão achar que você tá despachando o corpo. O RG traz pra nós. É bom, o RG, pata negra. Deixa ele mandar um beijo pra Bárbara. Quem é a Bárbara? A Bárbara é minha filha, minha nega, um cheiro pra ela. Ela tá ouvindo a gente aí, ela fica toda feliz. Lógico, meu, é minha filha, pô. Mas que o Maradona mandou um cheiro foi que isso. Ô, mano. Vem dar um cheiro aqui. Pedi pra você também mandar um abraço lá pro pessoal do Esperança, o Jai, que é o presidente lá do... Jairo? O Jai. Jai? Isso. Um abraço pro Jai aí, pra galera do Esperança aí. Tamo junto. Uma dessa alguma senha aí. É nada, é nós, mano. Ô, meu. Ô, São Paulinho, pô. Ô, cheio de graça. Manda um abraço pra turma do grupo do Boltz lá. Quê? Manda aí. Vai, manda um abraço. Eu só gosto de você. O grupo do Boltz. Vai, agora tô olhando. Vai. Ô, o grupo o quê? Para. Do Boltz. Vai, manda logo, o programa tá acabando, velho. Vai mandar, então deixa eu mandar. O grupo do Boltz, Deixa eu mandar aí, Lucas, obrigado pelo presente, meu parceiro. Mandar um abraço pro Márcio Cazu Okada, médico da minha mãe. Mandar um abraço aqui pro João São Paulino aí, um amigo do Arthur aí também, corintiano roxo. E é nóis, tamo junto, RG número 2. É nóis. Isso aí, eu agradecer também ao Marco Souza da Grande Singapura. Marcão. Obrigado, Sombra. Valeu, abraço obrigado, a todos, viu? Os ouvintes do estádio aí e se preparem para as futuras parcerias aí. Boa, hein? Vai ser show de bola. Um prazer, uma honra pra nós. Ô, valeu. Juan, valeu pelo cabo, hein? Obrigado, Sombra. Eu quero mandar um abraço para Leo Santino, um amigo nosso. Leo Santino. Um forte abraço para Leo, para aquele, sua esposa. Obrigado, Sombra, por valeu, obrigado a vocês. Por ter-nos aqui. Um abraço. Show de bola, hein? Obrigado pela parceria aí. RG, quando você embarca? Manoves. Dia 19. Se fosse você, eu ia agora pra Guarulhos, já. Pra não correr o risco de perder o voo, cara. Eu dormiria do lado do check-in, velho. Tem um filme que o cara dormia no aeroporto, não tinha? O Terminal. Terminal. Mas não é dormia? Dormia não, ele, pô. O cara morou lá, pô. Lembra que dormia no metrô? É Blade Runner, né? Não. O Caçador de Android, né? Como é que chama? Não, esse daí é A Procura da Felicidade. Não, idiota. O Smith dormia com o filho no metrô. Como chamava o cara? Caçador de Android é Blade Runner. Então, mas não era ele que dormia no metrô? Não lembro. Não, é o. Não, é o. Will Smith, o filme que ele dormiu com o filho do metrô. Não, não é esse. Ficção, é isso. É. Eu não tô lembrando agora. Mas chamava o ator do Blade Runner. Que fiction, idiota. Do Blade Runner? Do Blade Harrison Ford? Não, que Harrison Ford? Ah, vai ser parado. Aquele que andava com o cabelo igual do Billy Idol. Matrix. Você fica pintando o cabelo e perde a memória. Blade Runner. Qual?